Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvinte do Magicante. Está começando sua dose quinzenal de capirotagem, meu rapaz. Minha rapariga. E hoje a gente se juntou. Sabe aquela galera que fica sentada do lado de fora da Sé? Então a gente chamou só essa galera pro tema de hoje. São os xamãs urbanos, né? Eu preciso ter aqueles nomes legais, tipo de... Ah, não, você é águia amarela. Pomba do cocô mole. Olha aí, ó. Rato esgoto verde. Fimose preá do Ibirapuera. Olha aí, ó. Tem que ser esse título assim, tá ligado? Capivara do Tietê. Capivara do Tietê é um nome poderoso. Capivara do Tietê. Nós vamos ter que jogar aqui e fazer um 0 em 1 pra ver quem vai ficar com esse nome. Eu sou Fimose Cinzenta. Prazer, o seu host, Andrei Fernandes. E pra me ajudar hoje, pra falar sobre xamanismo urbano, nosso queridíssimo xamã urbano, que você poderia confundi-lo com alguém sentado do lado de fora da Sé, Marcos Keller. Já aprendi muito na rua, caminho de gade. Fica a dica. Inclusive, na frente, você aí que tá me ouvindo, que uma vez eu tava sentado trocando ideia com o Amarelo, o nome do cara era Amarelo, na frente da São Bento, você olhou pra mim e me deu um pão de queijo gostoso pra caralho. Obrigado, hein? Não me esqueço de você. E temos aqui ela hoje, nossa queridíssima X-Men do terceiro escalão, Olivia Andrade. Por que do terceiro escalão? Porque é o poder merda de X-Men, de sinestesia. Ela é o Libra da nossa. Pô, fica invisível no escuro, né? Zeros. Fodeiros, sim. Eu sou um Zeros. Isso. Entendi. Muito bom, muito bom. Ai, meu Deus. Eu quero saber o seguinte. Vou perguntar isso durante a gravação. Mas eu quero saber se é necessário você saber fazer artesanato de durepox para ser um xamã urbano. Ajuda, hein? Ajuda pra caralho. Olha aí, tá vendo? Durepox. Durepox é a carne dos deuses. Assim. É, saber misturar as carninhas cinza e branca. Você cria vida com aquilo. É, e pra você passar no teste, você tem que fazer um... Eu não vou fazer essa piada. Não vou fazer essa piada. E temos aqui também nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. Olá. Ele está animado hoje. Hoje ele tá muito... Deu pra ver pelo tom de voz. A gente parou de fazer introdução, Andrei. Eu não... Cara, você não tá nessa. A gente não fez introdução um episódio. E você se lembra disso você, pra sempre. Você falou, a gente tem que parar de fazer introdução. Então parei. Eu não falei, tipo, a gente tem que parar. O que vocês acham de parar? Aí a gente fez, não foi legal e... Tudo não foi legal? Então na próxima eu faço. Não, agora você não vai fazer mais. Você vai ser o único que não vai fazer. Tá bom. E temos aqui também nessa mesa, cooptada pelas forças do mal, Juliana Pazuaco. Olá! Tem que... Outra pergunta. Juntando, além do Durepox, precisa ter cabelos com estilos alternativos pra ser xamã urbano? Precisa ser cabeludo? Tem que ficar sem lavar um tempo, né? Tem que ficar sem lavar. É. Tem o dread que dar uma... ajuda. Tá. Ajuda. Sobe o nível. Compor o visual, né? É. Tá, entendi. Muito que bem. Muito bom. Providenciaria. E temos aqui um convidado. Por essa ninguém esperava. A gente conheceu um cara que, porra, alta tecnologia, né? O cara é geek. É geek. Tec-xamã. Jique é um nome bom. É Jique. Chama Meirelles. Tecno-xamã. E aí a gente descobriu que ele era hater do Magicano. Mentira, ele gosta muito do Magicano. Ele falou, pô, Andrei, poxa, sabe um tema maravilhoso que eu queria que vocês falassem? Chamando de urbano. Eu falei, então vamos gravar. Que é o nosso queridíssimo Tatarkan. Aê, Raul, seus lindos. É um prazer estar aqui com vocês. Nesse dia maravilhoso, pra falar de um assunto que é encantador. E devo dizer pra vocês que a minha jornada de xamanismo urbano começou no B21, indo pro Jardim Novo Oratório. Caralho, porra, é um caminho. É verdade, no ônibus. Exatamente. Ônibus, chamado da aventura do xamã urbano fica no ônibus. É isso aí, é isso que eu tô dizendo. É uma via crucis, né? Você literalmente. Passou... Muito é, bom. Aquele, como é que era? Aquele da morte? Que... É, o caminho da morte, exatamente. É o processo. Quem não andou de Eosa não sabe o que tá falando, cara. Processo de morte. Beijo aí pra quem pegou um Grajel Jacarepaguá toda, como eu peguei várias vezes também, que isso também tá representado. Meu outro foi Mauá, Zaira. Pô, Mauá, Zaira é bom. Então é isso, gente. Hoje a gente vai descobrir, afinal de contas, o que que é isso, né? Afinal de contas, depois de perder todo o contato com a natureza, será que ainda existem xamãs e pessoas ligadas ao que temos hoje? Na selva de pedra? Na floresta cinzenta? No beco onde não bate o sol? Então a gente vai comentar basicamente sobre tudo isso e muito mais logo depois dos recadinhos e a gente já volta. começando mais um episódio do Magicando e aqui uns recadinhos maravilhosos para você. Primeiramente, agradecer muitíssimo a sua participação, lembrando a todos que você pode nos apoiar financeiramente. Esse podcast é o nicho do nicho do nicho e ele se sustenta graças às contribuições dos nossos queridíssimos apoiadores. Então, se você gosta pra caramba, ama o Magicando, considere apoiar. A gente aceita essa benevolência e generosidade. Para isso, você vai fazer o quê? Você vai entrar lá no nosso Apoia-se ou no nosso PicPay. Você vai procurar por Magicando. Eu vou deixar todos os links aí no post para você, que você pode acessar no site Mundo Freak, no site Magicando com CK. .com.br, tá bom, gente? Com o mínimo de R$5, você tem acesso ao nosso grupo secreto, onde nós damos spoilers dos nossos temas, peço opinião de vocês pra várias coisas legais, vocês recebem notícias antes de todo mundo, e vocês recebem os links da maioria das gravações ao vivo e conseguem acompanhar com a gente tudo que fica no ar, fica com vai cortado, que não vai pro ar, você pode aproveitar. E lembrando, aqui você tem o recadinho da Penumbra, a sua loja e editora de livros mais batutas do esoterismo ocidental e, por que não, oriental também? Não sei se eles lançaram já, mas interesse deve ter. Enfim, vamos lá. Me pediram pra avisar que, já que esse é o nosso episódio maravilhoso de xamanismo urbano, que você pode se tornar um xamã urbano. É isso mesmo. Você, a gente brinca aí no meio do episódio que tem gente que escuta nosso podcast e se acha digno, inteirado de fazer coisas sem qualquer tipo de experiência. Não faça isso. Mas você pode se envolver também, além com o nosso podcast, com estudos e livros e autores renomados. E nós temos aí o John Fries, o João das Batatinhas, que lançou pela Penumbra o Mágica Visual, que volta em pré-venda com frete grátis até o dia 18 de novembro, que tem tudo a ver com o episódio. Pra quem não sabe, o Mágica Visual, ele é um livro que ele se propõe à criação de um método de criação de xamanismo urbano pra você, totalmente personalizado. Então ele vai te dar uma série de exercícios e vai te ensinar um monte de coisa legal que você pode adaptar à sua rotina, você pode adaptar às suas práticas e você pode adaptar à sua visão de mundo. O Mágica Visual oferece um criador de sistemas para você montar um sistema que funciona só pra você. Olha que massa. Tem tudo a ver com o episódio de hoje, né? Então aproveite que esse livro tava esgotado, agora pré-vendíssima. Aproveita o frete grátis para todo o Brasil. Bem, é isso. O episódio ficou maravilhoso. Vocês vão ver que vai ter umas adições do nosso queridíssimo convidado, Rafa Fernandes, que a gente estava aguardando para gravar sobre Tarô, que foi o episódio que saiu na quinzena passada. Mas ele não está participando oficialmente, mas se você vê uma voz estranha, é ele aí fazendo essa adição. Bora lá escutar que ficou maravilhoso. Vamos lá, gente, para mais um assunto que eu não entendo. Xamanismo, o que é minha especialidade, inclusive. Falar sobre o que você não entende, assim. Falar sobre... Mas o que não é o podcast, senão pessoas que a não internet, entendem? A internet, né? É que o podcast, ele tem algo legal, porque... Sabe quando o RJTV ou SPTV mete o microfone na cara de alguém que acabou de sair da rodoviária? Porra. E qual é a sua opinião sobre isso se a pessoa do nada expele alguma parada completamente aleatória? É numa dessas que sai o King Size do Rio de Janeiro. Exatamente. E isso só acontece com um microfone na sua fuça. O Twitter, beleza. Ah, o cara vai lá, caga uma regra, ok, mas tem gente que tá fazendo um trabalho sério. Agora, o microfone, ele é um convite pra você falar bobagem. Ele tem esse poder, né? Ele tem esse poder. Todo mundo acha que é o Silvio Santos no microfone. Exatamente, né? Mas todo mundo sabe que hoje o assunto é xamanismo urbano e, afinal de contas, eu pesquisei uma parte histórica e a gente tem uma série de divergências já no termo xamanismo, que a gente já se debruçou em alguns episódios aqui nesse podcast, certo? Menino, isso é polêmico, viu? Apesar de todos, né, e você bem já falou que debruçarmos-nos em fatos históricos, tem uma discussão grande sobre isso ainda. Existe mangá fora do Japão? É, então. E obviamente que não existe mangá fora do Japão. Então, não existe xamã se você não vier da Sibéria. Mas a natureza está presente na cidade. Você tem que lembrar dos pombos. Os pombos tudo faz parte da natureza. Pombo é foda, considerar. Os cupim faz parte da natureza. Aquela chuva que alaga a cidade toda e você fica preso no engarrafamento eterno. O que é? É natureza. Exatamente. Mas o que você estava falando do xamanismo, de ter essa discussão toda ainda é se você pode chamar o pajé de xamã, é isso? Pode, sempre pode, né? Não, então, não, porque realmente, tipo assim, tem gente que defende o uso do termo em coisas específicas pra, por exemplo, certas regiões do planeta, né? O termo xamã, ele vem do norte da Rússia, né? Pra alguns povos... Xamanca é o termo que era utilizado, né? Só pra um povo específico e tal. É, exato. E aí foi um termo que acabou se popularizando pra você denominar todo tipo de expressão religiosa de um povo, aspas, vou colocar aspas aqui, tá? Pra deixar bem claro. Primitivo, em que existe esse contato com espíritos ou contato com a natureza, que não tem como não ser um contato com a natureza com esses povos, né? É meio esquisito falar dessa forma. É esse contato que as pessoas têm com o outro lado de povos que, enfim, aborígenes, indígenas e coisas nesse sentido, né? É, mas é que é impossível você não enxergar, assim, você só não enxerga se você não quiser enxergar a relação que existe muito próxima entre diversas religiosidades barra espiritualidade de povos distintos espalhados pelo mundo inteiro, tipo, norte da Rússia até América do Sul, até a Oceania, passando pela África, todos os continentes têm manifestações praticamente iguais em sua estrutura, se não iguais em sua forma. Convencionou-se chamar todas elas de xamanismo, porque é tudo muito parecido. Dá Sim. pra botar tudo na mesma caixa. Obviamente é diferente, obviamente tem diferenças de crença, mas tem tantos elementos em comum que é impossível você negar isso. Sim. Acho que o principal cara culpado disso foi o Mircea Eliade, né? Quando ele faz essa análise toda sobre as técnicas primitivas do êxtase, acho que é esse o nome, né? Arcaicas. Arcaicas, ok. E eu queria mudar o nome primitivo pra primal. Acho que quando a gente for falar, se a gente falar primal, é menos pesado, saca? A gente vai ter muitos problemas com nomenclatura nesse Sim. podcast. Ah, então a gente já aceitem. Pede perdão pelo vacilo agora. E é por isso que a gente tava falando, né? Que existe um monte de, entre aspas, visões Tretas. De mundo, do tipo, ah, o xamã só pode ser chamado aquele. Não, você está se chamando de xamã aí, mas você não tem nada a ver, você está roubando o termo. E é por isso que a gente vai discutir tudo. Apropriação cultural do termo xamã. Ah, você, se você está no Brasil, você nunca poderá ser xamã. Por isso que a gente já está falando, vamos tematizar isso, pessoal. Não, eu acho que disso que você estava falando, principalmente na questão de como a humanidade sempre se relacionou com essa questão da espiritualidade em relação à natureza, e que está presente em vários povos, óbvio que cada um tem as suas próprias idiosincrasias, mas a relação com a natureza e com a divindade, ou com o que é que seja isso, faz parte do processo porque fez parte do nosso desenvolvimento como espécie. Uhum. E acho que isso no Brasil impacta bastante, eu não sei qual que é a realidade de vocês, mas, por exemplo, dentro da minha própria casa, de como eu fui criado, talvez até por terem relações da minha família com povos indígenas de certo ponto, da relação que minha avó teve, mas desde o tipo de benzedeira que você ia quando era criança, até, sei lá, tá com um mau olhado, coloca um pouco de arruda atrás da orelha, tudo isso tem a ver com esse contato com a natureza, Sim. utilizar ervas e tudo mais que, sei lá, poxa, usar uma folha de maracujá pode te ajudar a se acalmar, e tem estudos científicos sobre isso, mas também tem o processo religioso e de descoberta dos elementos da natureza que ainda estão dentro da nossa sociedade, é uma coisa natural. Às vezes a gente vê esse poder na nossa avó, mas não coloca isso como um conhecimento de xamanístico. É, porque existe uma diferença muito importante que a gente tem que apontar aqui, e eu acho que isso está na raiz do problema de é possível ser um xamã urbano. Tem que ser ressaltada a diferença entre usar técnicas de xamanismo e ser um xamã. Tipo, o fato de eu saber fazer um bolo não quer dizer que eu seja um confeiteiro. Vou usar um parênteses aqui. Amém. Você quer? Amém. Amém, igreja. Vou usar um parênteses que eu tava comentando com vocês quando vocês estavam fazendo, olhando a pauta e tal, que é que na escola, entre aspas, da bruxaria, você estuda, tem uma parte que é dedicada totalmente ao xamanismo, e eu não sou uma xamã, mas eu uso algumas técnicas pra conseguir alguns resultados. Normalmente, mais de lugares menos urbanos, assim, sabem várias técnicas de xamanismo de uso de erva, de ir lá e fazer uma benza em cima do menino que tá doente e tal, mas elas são xamãs? Tem um detalhe que eu acho que é importante também, cara. De novo, a gente vai usar xamã por falta de termo melhor, né? Mas o processo de ortoga de poder xamânico, ele é uma coisa que não passa por instituição. Então, o Tato mesmo falou agora, assim, ah, uma parada a saber científico no rolê do maracujá, né? Uhum. Que na época que foi desenvolvido, era só, tipo, sei lá, o espírito da fruta, resolve, por aí vai. Calma aí, mas eu tirei meu certificado de xamã na Unicumba aqui. Na Unicumba, né? Unicumbaiá. Unicumbaiá é excelente. Unicumbaiá aqui do lado. Não existe essa ortoga, né, de poder pro xamã. O xamã é uma parada da vivência, da relação, de compreender o mundo que você tá e por aí vai. Existe em certas culturas, né? E aquela que a gente chegou a conversar sobre quando algumas culturas específicas passam, normalmente você pula uma geração, né? É o vô que passa pro neto, o neto que vai passar pro outro. E às vezes é proibido passar dentro da família, né? Sim, pode acontecer também. Você tem que pegar uma outra pessoa dentro da sua comunidade, da sua tribo. De outro rolê, que é porque alguém tem que trabalhar e o xamã é foda. Você trabalhar e fazer os os atos de xamã no meio. Mas eu digo assim, não existe uma igreja centralizada, né? Não é como saber científico que você precisa ter um reconhecimento dos pares. Não é como... Você entende? Não tem essa parada. É uma coisa mais solta, por ser primal. Ela antecede a necessidade de organização burocrática, saca? É que, virtualmente, é a primeira expressão de religiosidade da humanidade que se conhece. Pode ser chamada de xamanismo, né? Sim. E até tem uma coisa polêmica, né? Que a galera sempre fala do Libernu, né? Uhum. Quer falar um pouquinho, Vinícius, da página do Libernu lá? Não, pois é. Quem tem um caso Libernu e psiconauta, vai ver que logo no comecinho tem um diagrama que mostra, entre aspas, a evolução ou o encadeamento, vamos chamar assim, das vertentes de magia ao longo da história. E lá no começo tem xamanismo, aí vai destilando para 1 milhão de formas de manifestações de magia. Uma influenciando a outra, né? Vai abrindo. Chegando no que tinha de mais atual na época, que 1978, que era a magia do caos, né? E tem uma setinha nesse fluxograma ligando a escadinha de coisas, né? Uma coisa ligando pra outra, ligando pra outra, ligando pra outra, ligando pra outra, que faz o xamanismo chegar no, na magia do caos. E tem uma outra setinha que vai pela lateral. Liga direto. Que é xamanismo, magia do caos. Tem uma parada no meio do caminho que eu não lembro o que é. Então, é muito louco isso, porque pra mostrar que uma das coisas importantes do xamanismo é a dinamicidade, que foi uma coisa elogiada muito na magia do caos no começo, né? Abre aspas, improviso, mas no sentido não de que você vai fazer nas coxas, mas que você vai fazer como dá, você vai fazer com o que você tem, né? Você não vai deixar de fazer porque falta o cinto de couro de leão, famoso. E eu acho que isso causou uma interpretação errada de muita gente. Ah, então a magia do caos é xamanismo moderno. Não. Bebe dessa fonte. É a mesma coisa? Obviamente não. Senão não teria uma segunda caixinha. Ainda estaria lá o xamanismo. E não é qualquer coisa que é xamanismo, assim como não é qualquer coisa que é magia do caos, né? Então é muito louco isso. Eu não sei, eu tenho a percepção que a magia do caos é muito mais destilada do que o xamanismo. Vocês entendem o que eu quero mais dizer higiênica. Com isso? Nesse aspecto de alguns tomam de... mais banho. Só alguns, André. Eu conheço muita verdade. Gente. Não, eu digo no aspecto de que a maneira como você utiliza um sistema e você tá com ele meio neutro e você vai aplicando e trazendo os elementos pra ele, o xamanismo não tem muita coisa pronta e que é muito mais intuitivo dentro do processo de criação de rituais e usos. Entendeu? Só que um é mais racional dentro do processo, o outro é mais intuitivo. Faz sentido? É, faz um pouco, mas eu acho que dizer que o xamanismo é uma coisa muito intuitiva é um pouco equivocado também, porque o xamã, tradicionalmente, e eu tô falando aqui de vivência de tribos e tudo mais, aprende de um outro xamã e demora pra se tornar um xamã. Ele não chega do nada, quer saber de uma coisa? Vou virar essa xamã pedra aqui. Tem o nome de Beth. Mas eu acho que ele até pode chegar na conclusão de que a pedra tem o nome de Beth, mas alguém tem que falar pra ele que as pedras têm nomes, entendeu? Sim. Mas eu acho que eu entendi o que o Tato quis falar, porque, tipo assim, se eu trouxer pra uma alusão, imagina que eu preciso construir algo. Na magia do caos, se eu for construir algo, é uma caixa de Lego. Então eu já tenho peças diferentes que vieram de outras magias pra eu construir aquilo que eu preciso. O xamanismo, sei lá, é argila, você entendeu? Eu não tenho a peça nem no formato básico. Não... Isso mesmo, é um aspecto de que eu acho que na magia do caos a gente tá mais preso na transgressão do processo, mas pra gente poder transgredir, a gente tem que ter as regras antes. Não tem como sabe? Você ser iconoclasta se não tiver um ícone pra quebrar, né? É isso aí. Ai, que bonito. Concordo. O Kelly falou que o magia do caos é o Lego, eu pensei que ele fosse falar que o xamã era o Playmobil. Nossa! Não sei se seria bom, seria uma ofensa. O Lego você constrói tudo porque já vem as pecinhas das coisas. Mas... O Playmobil você tem que construir na marra o ambiente em volta. Mas o mãozinho de Playmobil é da magia do caos. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se é provocativa, não sei se eu quero isso também. Mas, por exemplo, trazendo ainda a gente debatendo sobre xamanismo e magia do caos. Por um acaso vocês acham que o xamã passa por uma formação humanista? Usando esta palavra de um jeito muito bosta, e o mago do caos não. Dele assumir, porque pra mim o xamã ele tem um papel social. Exato, é um isso. Um senso de comunidade que o mago do caos não tem. Então, inclusive, um ouvinte me mandou essa mensagem. O mago do caos assim, não precisa ter. Precisa ter. Ele pode ter. Olha, que eu já mas encontrei muito precisa. Mago do caos que eu não vi um, né? Vi um até só. Mãozinha de Playmobil. Fala. Você me lembrou uma parada assim, que foi um ouvinte que mandou mensagem pra mim e falou assim: ai, gosto muito do Magicando, mas você não acha que vocês precisam fazer mais programas falando sobre a senda evolutiva, desenvolvimento pessoal pra desenvolver o planeta, não sei o quê. Eu falei, legal. Essa pessoa tem mais de 50, anos, né? Não, cara, é um maluco de, sei lá, 22 anos deve ter. Mas eu falei, eu achei legal essa visão. É por isso que eu propus a gente fazer aquele episódio. Sim. Que você que está ouvindo aquele não sabe ainda. Aquele episódio. Mas ele levou essa parada. Eu acredito que o xamanismo, ele tem uma função social. Ele é voltado pra pessoa, né? E a magia do caos, ela não necessariamente precisa ser. Realmente, é isso que você falou, que a Lívia puxou. E eu vou voltar pra questão do Lego. Quando você tá trabalhando com a magia do caos é um Lego, eu posso escolher usar a pedra de Lego, escolher não usar. Eu posso colar, posso fazer várias coisas. A cor. Posso pegar a cor tudo de vermelho, tudo de verde, tudo de preto, tudo de azul e aí vai. Já o xamanismo, se eu vou usar argila, eu preciso retirá-la da terra, você entendeu? Eu tenho toda uma outra relação. Tem que saber o que é argila, o que é terra, né? E tem que ter uma função final, assim, realmente. Pra você ser xamã, você tem um trampo realmente comunitário e tal. Então ele não é uma senda única só você. Apesar de que você normalmente caminha sozinho. Isso é que é o bizarro. É pra servir a comunidade, mas o teu rolê é seu e a comunidade não vai entender. É, eu acho que essa trilha individual faz muito sentido, sabe? Eu acho que quando eu falei do intuitivo e você falou da argila, conectou muito comigo, porque eu acho que é exatamente o processo. Onde a argila tá, ou como você vai trabalhar a argila, é um processo muito seu e que ninguém precisa entender essa porra, sabe? E eu acho que eu me conecto com essa ideia principalmente por conta disso. Toda a minha experiência xamanística veio a partir de uma experiência assim. E, aliás, né, tem um puta papel social o xamã e as pessoas julgam pra caralho esse trabalho com argila. Fala, ó, esquisitão lá, mas quando precisa de ajuda, é o cara que tá lá, então, né? Isso é muito isso, doido. É uma senda muito doida, né? É a mesma ideia que as bruxas tinham, uhum. A função social que as bruxas tinham antes daquela merda toda que aconteceu na Idade Média, que era a pessoa que vivia ao lado da comunidade, é a casinha mais afastada, todo mundo olha meio assim, existe um respeito e um medo ao mesmo tempo, mas quando precisa, bate na porta. Na hora que precisa resolver, é lá. Eu queria só lembrar duas coisas, assim, cara, que tá aqui na nossa pauta logo no comecinho também, que eu acho que é importante. É, a gente já fez um episódio que esbarra no xamanismo, né? Que é o episódio do João das Batatinhas, que é o episódio sobre o mágica visual, né? O xamanismo freestyle. A gente ficou falando freestyle o episódio inteiro. Freestyle! É, a gente falou o episódio inteiro fazendo essa merda, essa piada. E é muito bom, tá aí pra você dar uma olhada. É um livro fudido pra você trampar xamanismo, assim. E tem aqui uma coisa que o Vinícius colocou na pauta, que é sobre o documento. Então, circula aí pelas internets. Não é nada restrito, nem pirata, né? É um negócio que você acha fácil, um documento da DKMU, que é uma organização desorganizada de magia do caos. Nesse documento, ele tem um título muito chamativo de xamanismo urbano. Ah, legal, né? Vou ver o que é xamanismo urbano. Esse documento não fala nada sobre xamanismo. É uma outra coisa, é uma viagem particular do cara, que é até interessante de ler, mas eu acho que isso fez um desserviço pro termo. É, confunde, né? Então é só uma coisa que às vezes você pode ter esbarrado com isso pelo título. Você, mago do PDF, que a gente não fala muito desse cara, mas tem ele também, né? O mago do PDF é bom, hein? Não falou do mago do PDF. Ah, então, mas vem aqui então uma dúvida minha, porque foi algo que, quando eu tava pesquisando pra elaborar essa protopauta que eu entreguei pra vocês, existe oficializado esse termo xamanismo urbano, ou é algo que a gente tá juntando duas palavras pra fazer ela existe funcionar? Existe oficializado, sim. Existe oficializado. É, a Secretaria de Magia e... Marcas e Patentes Mágicas. Marcas e Patentes Mágicas. Secretaria de Mágicas e Patentes. A BNM, né? A BNM está com isso. A patente pendente, mas já está... Está em uma briga mágica. Atualmente está tendo um duelo entre ordens e grupos para decidir quem é o original proprietário. Saquei. Mas então, existe literatura sobre isso. Então, de onde veio esse negócio que chama de xamanismo urbano? Início dos anos 80, tem um cara chamado Stephen Mace, que escreveu um livro chamado Stealing the Fire from Heaven. Roubando fogo do céu. Dando os cortes. Que título, hein? Né? E o livro é interessante e tal. Tem umas ideias que eu acho meio erradas. Isso foi em 84. Aí um camarada chamado Phil Hine, um dos pioneiros da magia do caos, pegou esse material inspirado nele e acabou... Inspirado nele em 15, 20 anos de vivência que ele já tinha com isso, né? Mas ele puxou alguns conceitos dali. Ele criou uma série de 3 livros curtinhos, isso já para 86 a 89, se não me engano, em que ele tratava especificamente de xamanismo urbano e usava esse termo. Então, eu acho, até onde eu sei, Phil Hine foi a primeira pessoa a usar essa expressão num contexto atual. Entendi. E nesse livro do Phil Hine, ele tem a proposta de... como é que eu vou dizer? Os 2 primeiros livros são de exercícios práticos, envolvendo práticas xamânicas, e o terceiro é mais uma reflexão do qual é o papel do xamã urbano e tudo mais. Quais são os livros? É, Crepúsculo, Xamanismo Urbano, volume 1, 2 e 3. E deixa eu lembrar também que não é, tipo, ah, peguei, tem alguns exercícios e tal, mas ele é uma estrutura, tá? É tipo mágica visual, ele é uma estrutura, ele não é um bagulho pra você seguir. Não, não. Você tem que fazer. Tem um conselho, sabe aquele alerta amarelo, assim, que, tipo, é bom, mas você tem que ir com um pezinho atrás? Tem um livro muito bom, que eu não sei quem é que tá com os direitos dessa porra agora, mas você deve achar em biblioteca. Paga nós aí, se for você a editora. Chamado O Xamã Urbano, que é do Serge King. Ele é uma visão sobre o xamanismo havaiano. Nossa, que legal. É, cara, é bem legal. É bem legal ele. E tem umas paradas muito loucas lá quando ele começa a falar de umas pedras de orgônio do caralho 4 lá. Que você já botou orgônio no meio. É, você já fica meio, caralho, tava tão legal, mano. Fica quieto aí. E tem um outro problema, que é um cara brancão, loirão e tal, que tá falando que é havaiano e realmente parece que ele teve um treinamento havaiano. Então você fica meio assim, tá? Saca? Mas, de qualquer forma, dá uma visitada porque tem um conteúdo legal, porque ele é um conteúdo xamânico dentro da cosmovisão havaiana. Então ele vai falar dos três corpos havaiano, Kana... Esqueci o nome dos outros também. Kana, Moana e Sagu. Ele só tá lembrando da Kana, é por isso que esqueceu o resto todo. É, porque Kana é uma outra palavra de um outro bagulho muito louco. Tá bom. É, aquilo que você bebeu hoje. Eu não vou lembrar agora, mas é bem bacana o livro, você acha ele fácil, mas ele é um sistema fechado. Ele é pra você praticar o sistema havaiano xamânico, entende? Você não vira um xamã, você pratica o sistema havaiano xamânico, ele é um sistema fechado. Eu acho que pra galera que quer dar uma olhada, é mais nos trilhos, né? É on the rail, não é parada, tipo, aberta demais pra você trabalhar. Fica aí uma dica, né? De literatura. Continuando na linha do tempo aqui das publicações que tocam sobre o tempo. O próprio João das Batatinhas, lá no Mágica Visual, fala um pouco sobre isso, sem falar nessas palavras, mas o que ele apresenta ali é sim um xamanismo urbano, apesar de ainda ter algum contato com a natureza. E tem esse texto da DKMU, que já é no final dos anos 2000 e que eu acho que só usa mal o termo. Então é isso aí, quem quiser ver sobre literatura, né, a respeito. Ou aguarde mais notícias do Magicando a respeito também, que há planos. Quero saber, você tá indo lá no São Paulo Fantástica, um monte de mago reunido. Qual é a diferença do mago ponto para o xamã? Toda. Mas não é visual, não é só o dread e o cheirinho de... Se tiver de... na frente da Sé, é xamã. Ah, tá. Se tiver na Paulista, mago. Se estiver no comecinho da Paulista, vendendo bijuteria, é, pode ser xamã também. Tá bom, ok. No sentido CLT3, que é a conjunção, né? Eu acho que essa pergunta da Lívia é interessante. Eu queria ter feito ela, porque eu tô com ela... Desculpa. Não, mas foi excelente, porque a gente precisa fazer uma certa definição, né? Porque, afinal de contas, vai chegar o cara aqui, a gente vai começar a falar, aí vai terminar o podcast, vai chegar o cara e vai falar: ah, então eu sou xamã, então. E vai começar a falar que ele é xamã. É, vai virar assim e falar: ai, adorei tudo que vocês disseram, era tudo parecido com o que eu fazia, então a partir de agora você é um xamã, quero fazer um dread, contrate o Keller pra fazer dreads de você. Contrate Keller. É que tem um bagulho muito louco também, que os nossos ouvintes são maravilhosos, mas tem uns de vocês que puta que pariu, né? A gente... Eu gosto de... Que puta que pariu, né? A gente fala, tipo, teve um cara que mandou mensagem assim, falei: ah, eu ouvi um programa do Mundo Freak sobre Goetia e eu senti que era um chamado pra gente fazer Goetia, então vai ter... Parece que o Andrei passou o episódio inteiro falando: não façam essa. É. Vai ter alguém que vai falar assim: ah, então eu sou xamã, então, já que eu ouvi isso. Vai ter. Vai Fui ter. Autorizado por vocês, então eu sou. O pessoal do Magicando falou que eu sou. Engraçado, sei lá, a minha... A gente tá falando muito da parte teórica e tal, mas... A minha experiência com xamanismo foi muito maluca. Eu sou um cara muito mais urbano do que qualquer outra coisa. Mas foi muito curiosa a minha relação, porque eu entrei num grupo há muitos anos atrás, um pouco mais de 10 anos, onde a galera usava o termo xamanismo. O ponto de foco do trabalho que eles realizavam era xamanismo. Eu achei isso muito curioso. Como eu sempre fui uma pessoa que gostou de conhecer, então pra mim foi assim uma experiência muito enriquecedora de estar lá dentro. E eu percebi, dentro das atividades deles, que de fato... Depois, com um olhar um pouco mais racional, era 50% práticas xamânicas e 50% fraternidade branca. E eles misturavam a parada e faziam isso funcionar. Quando eu tive acesso ao lado teórico dentro das práticas deles, lá dentro, eu entendi que muito das coisas que eles traziam tinha a ver com conhecimentos populares e muitas das coisas que eu ouvia a minha avó dizendo, por conta das experiências que ela teve quando ela estava na sua infância, que viveu no mato, essas coisas todas. E aí me deu um clique de como essa relação funcionava, sabe? E foi muito curioso pra mim ter essa experiência dentro de uma cidade e entender como que a galera usava esses elementos e, sei lá, uma pedra de concreto tem o mesmo poder, sabe? Do que uma massa de argila que você secou, sabe? Eu não consigo entender isso de cara. Demorou pra mim fazer essa conexão e entender como as pessoas colocam o poder nas ferramentas mais do que, de fato, as ferramentas têm o poder em si, sabe? Então, eu queria fazer uma pergunta que talvez suscite comentários. Tem muita gente que vê o xamã como um cara... Aí vou usar essa dicotomia bosta de novo, mas é só pra explicar. Que o xamã seria o cara totalmente do caminho direito. Ele tá sempre pra comunidade, ele tá sempre blá blá blá blá. E o outro magista pode trabalhar com o que quiser. Isso faz sentido? Nenhum. Só uma ideia muito... Isso é ideia de branco. Obrigada. Isso aí é branco ocidental falando bosta. Certeza. E o que tem na internet, o povo falando isso? Isso é o problema da internet, ter sido criado por brancos e ter fomentado por brancos primeiro. Ficou assim, ó. É foda, mano. Olha, eu acho que um exemplo bom pra gente entender, através de uma imagem que a gente já tem na cabeça, de um bom xamã é um bom pai de santo. Ótimo. O bom pai de santo faz tudo que um bom xamã tem, sim, que fazer. Tem aqui uma listinha de coisas que ele pode fazer. Ele exerce uma função social, no sentido de aconselhamento e até uma liderança dentro de um certo ponto. Que não precisa ser formal, porque, por exemplo, tem várias benzedeiras de interior que tem uma força de político ir lá falar com ela primeiro e tal. Tem uma força na comunidade, mas é tipo assim, é porque ela... Precisa disso não, o presidente se consulta com igreja, né? Religião tá misturada com o Estado até hoje. Não, eu tô dizendo assim, a tiazinha benzedeira, ela não é de nenhuma religião. Organizada. Ela... Organizada. Entendi. Mas ela foi eleita pela comunidade sem haver nenhuma votação. Certo. Ela foi eleita pra comunidade, que ela é um... Representante de alguma forma. Uma representante daquela comunidade. Sim. Perfeito. E além de não ter religião, às vezes ela pode ser feita de um catado delas, né? É, normalmente é. Quando eu era Mas pequena... Mas você responde que é católica, né? Tipo, a mãe menininha do catuá. Sim, exato. Né? Exato. Quando eu era pequena, eu era benzida por uma benzedeira lá que era do meu bairro, que ela misturava católica. Ela tinha um tercinho, mas junto com o tercinho tinha um ramo. Então era bem misturadinha. Isso aí. Brasil, né? O xamã serve como uma ponte entre dois mundos. Tem o mundo em que a gente vive aqui, de carne e osso e concreto e chão. E o mundo espiritual barra divino, né? Sim. E a maioria das pessoas não enxerga esse outro lado. Acho que essa é uma das maiores características e tem uma coisa que a gente confunde. Dá pro cara ser um bom xamã e não ser um bom mago. Uhum. Isso é uma coisa que é importantíssimo, assim como dá pro cara ser um bom mago e não ter porra nenhuma de xamã ou de pai de santo ou de por aí vai. E os trabalhos são bem diferentes também, muito, né? Muito. Existe uma interseção, mas é bem pequena. É, né? É bem pequena. Então, porque essa parada do entre mundos, ela é fodástica. Por exemplo, é possível usar que tem gente que é da Umbanda, Candomblé, até pai de santo, que não sabe fazer magia. Ele só quem faz magia é entidade. Ele incorpora a entidade, então a gente faz o que precisa. Entende? Então, pra fazer essa ponte entre os dois mundos, o xamã tem que ter um domínio de técnicas de transe e de êxtase. Então, não adianta o xamã estar sentadinho numa mesa, tomando seu chá e achando que tá arrasando. Não. E técnicas de transe e de êxtase, de novo, não estamos só falando de... Dorgs. Atenção, Proed. Não. Mas também. Fica... fazendo uma novena direto, repetindo, tu entra em transe. Gira. Gira. É, eu tô falando bate que um as pessoas que são católicas também, a tiazinha benzedeira pode ser também. Não. A tiazinha benzedeira não é chamada. Ah, rapaz, não conheceu as pessoas que eu conheço. Não é, não. Vamos lá. Me prova o contrário. Psicopompo, xamã tem o dever de atuar como psicopompo e de guiar pessoas no momento da morte, tanto o falecido quanto familiares e pessoas que ficaram desamparadas por ele. É, xamã com medo de fantasma não dá, viu, gente? Não dá. Ai, eu vi um barulho. É necessário nas funções do xamã a parte de cura, tanto espiritual quanto física, né? Existe, então, a parte do conhecimento de remédios, também de males que são da alma, que a gente hoje pode tratar como psicológicos e tal, mas que também tem um fundo que pode ser considerado espiritual. É, aquele Existe negócio. Uma confusão muito grande em relação a isso, e é difícil discernir o que é o quê. Aquele que o Keller sempre diz, né? Que o psicólogo de pobre é o pai de santo. Uhum. Além de cuidar de pessoas, o xamã normalmente tem uma função de cuidar da terra, em que ele vive, né, do ambiente. É, eu vi muito maluco pagando pau de xamã, defendendo, falando, não, tem que queimar a Amazônia mesmo, porque isso aí tem que dar lucro, tem que explorar essa porra. Eu acho maravilhoso, né, velho? Seu bosta, você fala uma merda dessa. É, como falar, ah, que bom, aproveita que defuma, né, porra? É, parabéns. As ideias. Nem pra isso deve ter servido essa porra. Caralho. Existe o lance de ligação com espíritos, que é uma parte do outro lado, mas também tem a ver com uma ligação direta com divindades e outros... Elementais. Isso, em muitos casos, inclui o conceito de incorporação, não só de comunicação direta. Aprisionamento. Expulsão. Se precisar, né? Contato de forma ampla, né? É. Pode ser agressivo, pode ser pacífico, pode ser de várias formas. O uso de enteógenos é uma constante historicamente, mas não é uma obrigação, mas é muito comum. E o Keller colocou aqui postura xamânica. Fala aí, Keller. Eu acho que é importante que tenha uma parte de uma forma de agir. Existe um way of life xamânico, pra se dizer, né? Existe uma postura que você tem que ter, uma determinada forma de olhar, uma determinada forma de ouvir, uma determinada forma de se relacionar com as coisas e com o mundo que tá à sua volta. Então é uma coisa que é até difícil de você manter ativo 100% do tempo. Existe meio que um modo que você acaba tendo que fazer um switch, né? O primeiro livrinho do Phil Heine é basicamente só falando como você pode despertar outras formas de ver o mundo ao seu redor. É, precisa aprender a fazer esse switch, porque também não dá pra você ficar sempre assim, porque, pô, você tem que trabalhar, tem conta a pagar, tem uma caralho de coisa. É a ponte entre dois mundos, né? É. O mundo dos boletos e o mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos. Você tem que ficar nesse meio campo. Então existe uma postura xamânica que eu acho que é importante falar, que é justamente uma forma específica de se olhar pro mundo. Até tava conversando com o Vinícius, galera que deve manjar, galera que faz alguma coisa já viu isso. Existe uma coisa que a gente fala que é o olho da mente, né? É o olho da imaginação, a tela mental. É uma carada de nome essa porra. Que você tá olhando pra parede, eu só estou vendo a parede, não tô vendo mais nada. Mas existe uma layer na minha mente, às vezes meio apagada, que está ou sobrepondo ou vendo atrás dela, algo a mais está ali. Pode ser minha imaginação, você pode ser um esquizofrênico, pode ser N coisas, mas faz parte do rolê. Então, tipo, eu sei que não tem nada ali, mas aparentemente tem alguma coisa ali, entendeu? Sou eu falando com a Lívia. Lívia, tá todo mundo falando espanhol, mas não tem ninguém falando. Tem sim, eu sei que estão... Todos os duendes estão falando em espanhol. Melhores duendes, cara. Eles sentaram pra caralho. Os duendes. Los duendes. Muito louco. Vinícius, você tá vendo duendes? Não, mas tô ouvindo. Esse duende não era barbudinho, só tinha bigodes. Bigodões. Caralho, você é muito louco, é só com bigode. Imagina o duendezinho com a carinha do Ron Jeremy. Nossa, e o chapeuzinho é... Sombreros. Mini, sombreros. Mini duendinhos mexicanos. Caralho, a arte dos fãs, por favor. Vinícius e seus duendes mexicanos. Você não coloca maçãs, você bota tacos. Puta, perfeito. Cara. Então tem essas paradas, acho que isso que define, assim. É sempre importante pra poder lembrar a questão de que você pode ser um magista e não necessariamente ser um xamã. Você pode ser um xamã e não necessariamente você ser um magista. Uma coisa não tá ligada à outra. Eles são classes diferentes do D&D. Mas você pode se conectar, você pode ser um magista que se conecta a alguns elementos do xamanismo. Sem problema. Total. Eu acho que a questão do próprio xamanismo em si tem, de certa forma, por isso que falou, ah, você não é um xamã só porque você ouviu esse magicando, é porque também tem a questão do título xamã. Você precisa cumprir diversos passos e adquirir diversos conhecimentos para ser reconhecido como tal. E quem é que te dá o título de xamã? Ah, por isso história. Que nós precisamos ter a BNM. Isso. O que é mesmo, Lívia? Por favor, nos esclareça. É Associação Brasileira de Normas Mágicas. Já existe, já. Já existe. Nos nossos corações ela existe. Olha, lá em outras culturas e tal, por exemplo, na Sibéria, a pessoa é considerada xamã a partir do momento que ela passa duas semanas pelada na neve e volta pra vila. Numa boa. E fala, eu vivi. Então, numa beleza, cara. Boa, boa não. Ela então, volta. Parabéns. É. Parabéns, tá bom, você é o xamã. Já é mais do que muita chance. Se você voltar numa boa, aí você é o xamã. Tem que ser eleito pelo grande pode espírito. Pode perder um dedinho ali, alguma coisa assim. Outros. Frostbite. Protege o pau. É, pelo amor de Deus, um dedinho? 5%, gente. Que absurdo. Você falou. Então, essa a parada que você até comentou várias vezes, da caverna, do xamã, ir para a caverna. É essa iniciação que tem culturas que tem uma iniciação mais clássica. Nunca isso? É tranquilo. Não é. Não, mas é disso que você tá falando. Sim. Existe um rolê que, tipo, é você ir pro mundo subterrâneo, por underworld, morte, né? Morte e renascimento. Também. Ou às vezes tá só dando um rolê mesmo, mas não existe local proibido pro xamã acessar. Essa é uma parada. E isso tem muito mal que se inspira. Porque o xamã é o cara que tem livre passagem pra ir pra qualquer canto, não sem danos. Mas ele acessa qualquer lugar. Então isso é uma técnica magística importante. A ideia é ele chegar no lugar, desenrolar com as entidades e diz, cara, só tô passando. Sim, que é, por exemplo, vou dar um exemplo de outra cultura. Você pega Odinzão. Odin, xamanão. Total. Xamanão da porra. Ajuda, atrapalha quando quer, libera a galera. Inclusive a iniciação dele também, ele se fudeu. Também se fudeu. E tem essa parada do tipo assim, não há local privado para o meu acesso. Ponto final. E eu converso com tudo. Converso com a pedra, converso com o papapá, com a parede, com o pôster. Isso é outra coisa que tem a ver com postura, xamanica. Você falando aqui, a visão animista é muito importante. Sim. É óbvio que não precisa ter uma visão simplista, ter a ideia de que as coisas têm vida e que tem um espírito, que existe o espírito dos lugares, o espírito das coisas, e troca espírito por inteligência, consciência, arquétipo, o que você quiser, mas coisas têm algo, tem locus, uma essênciazinha. Locus mundi, que é a alma do local. Tem um termo. Genius locus. É genius locus, isso aí mesmo. Tem um termo bonitinho pra isso aí. Porque tem, cara. Se você parar pra, nesse ponto de vista, a cidade tá viva. Vocês que são urbanão aí, que eu sou meio, eu tô meio no mato. No você 50, tá 50. Na em transição, eu tô em between tem, words. Tem. E é muito bizarro, porque existem alguns lugares da cidade, eu não sei se vocês percebem isso, mas que, apesar de toda iluminação urbana, ele parece muito mais escuro. É, soturnaço. Né? Tipo, pode estar todas as luzes acesas e você sente um bagulho, tipo, baixo. Cada Total. Lugar tem a sua vibração, o seu, a sua... Tem gente que usa a palavra programação, eu também acho interessante isso, mas se você é um ouvinte, uma ouvinta, que presta bastante atenção no Magicando, você lembra da história do Keller e da estrada, do espírito da estrada. Inclusive outro. E, opa, então conta. Agora vai contar agora. E outro, mano, muito louco. Você sabe essa história do, do espírito? Então você vai contar de novo. Acho que você nunca contou oficialmente. É? Real, oficial. Contou, mas continuou porque conta é resumido, muito bom. Conta do novo aí. Tá. Se ouvir, não me lembro. Então, lá. Teve um tempo, e depois eu quero ver a tua também, viu, cara? Teve um tempo em que eu tava começando no rolê xamânico, né? Fui ver qual é que é. E aí, eu, primeiro você dá aquela pesquisada muito louca, mas quem me cobrou muito isso foi a relação com minha avó também. Minha avó, porra, grande vó. E tem uma coisa que minha avó não é mão direita, tá? Só pra lembrar. Mas tudo bem, grande vó. Aí tava nesse petista rolê. Petista pra caralho, né? Votou no Votou 13 com a mão esquerda. Você tem uma ideia? A minha avó, ela não morre porque ela é movida pela força do ódio. Ela é que nem aquele passarinho. Nossa, a avó ainda tá viva, é verdade. Ela tá avó, no bico tá do corvo. Ela tá com 90 anos no bico do corvo com espírito ou umas paradas. Que primeiro minha mãe falou assim: ah, ela deve estar com esquizofrenia. Aí a médica foi lá e falou assim: olha, não é suficiente pra gente falar que o caso dela é esquizofrenia. Então, mas ela tá vendo pessoas que não estão mais aqui porque ela tava no meio de alguma coisa. E atormentando ela e chamando, e ela tá mandando tomar no cu e não vai. Não vou mesmo. É, e nego que ela tá tentando levar ela já tem uns 2 anos, velho. Uns 10 psicopompa ali. Uns 10 psicopompa. Conheço uma pessoa da minha família que faleceu faz relativamente pouco tempo. E foi assim: eu tenho medo de morrer, então eu vou evitar essa porra ao máximo. E ela passou dos 90 evitando ao máximo. Não, chegou passou. No limite do limite, morreu e voltou, Lázaro. Foi nessa, foi absurdo desse jeito. E chegou no final, falou: não, agora tá bom, meu filho veio me buscar, então eu vou. E foi. Tem que ver a pessoa certa. É, é isso aí. Eu presenciei várias vezes a minha avó conversando com coisas e falando assim: não, porque não sei o que, ela não é, não vou agora, né? E olhava pra mim e olhava pra um lugar assim. Eu falava: ih, rapaz, tá vendo? Olha, não vai pra minha casa, porque lá em casa a gente conversa também já. Assim. É. É aquele pessoal que já tá num pezinho aqui e outro ali, né? Sim. Então é muito louco, cara. Aí eu tava nesse caminho conversando com a galera, falei: vamos explorar esta área, né? Da vida. E aí eu descobri que tem um cemitério indígena não muito longe de casa, tem um pequeno santuário. Aí fui lá, fiz todo um prestar uma parada pros antepassados, né? Fui, prestei coisa pros antepassados também. E falei: ó, quero me iniciar nesse rolê, tô fazendo, blá, blá, blá, blá. Várias coisas e uma série de práticas por um bom tempo. Um dia rolou um sonho barra projeção, né? Que foi depois de um rito de projeção e tal, em que eu tava na rodovia Tibiriçá. E eu tava numa parte da rodovia, assim, subindo, que é justamente na parte que fica o cemitério. Cara, a rodovia Tibiriçá, pra quem não está acostumado, é uma rodovia que só tem uma mão pra ir, uma mão pra voltar, um monte de buraco no meio do caminho, não tem como desviar. Se você pega um caminhão na Tibiriçá, você vai demorar 4 horas a mais do que deveria. No acostamento é mato e às vezes uns barraquinhos vendendo algumas coisas. Exato. É uma energia de floresta delícia. Tem área que é rodovia uma palavra muito forte que é a Tibiriçá. E tem o nome do maior cacique brasileiro, né? Porque dizem que é um dos caminhos que ele fazia e por aí vai. Enfim, tô lá, sentado nela, e eu tava passando por ela, peladão, num frio do caralho, e a estrada começava numa boa, e de repente ela ficava craquelada, e tinha alguma coisa gritando e berrando e assustando o ambiente, deixando o ambiente pesado. E aí chega uma hora que eu bato o olho pra frente, eu dou de frente com algo que se apresentou como espírito da estrada. Só que tava loucaço, assim. Não tinha mente consciente pra nada. E era formado, parecia um pássaro, tinha um crânio parecendo com um crânio de pássaro, umas asas esticadas de pena podre, e restos de acidente de carro, e restos de animais mortos e de corpos de pessoas, e por aí vai compondo o corpo do animal gritando, assim, com piche, e muito louco, e piano igual um maluco. E aquele era o espírito da estrada que tava naquele local, porque corta, inclusive, o cemitério indígena, que tá do lado da igreja do Baruel, que é uma das primeiras igrejas que tem. E aí meio que a parada falou assim: esse é o espírito da estrada. Você tem que apacentar ou no mínimo prestar reverência. Eu falei: caralho, cuzão. Aí eu presto reverência até hoje, tem uma paradinha que eu faço de tempos em tempos ali, né? Pra proteção, pra questão do local, e de vez em quando ainda é uma força cega, assim. Tipo, você vê que não é uma inteligente, eu vou conversar. E ali foi onde me deu a impressão de que vários dos espíritos da cidade, eles não estão legais, assim. Eles estão meio... Tem uns espíritos na cidade que estão porqueira, loucaço, não sabe quem são, ou se transformaram numa outra parada. Tem um relato, inclusive, de uma pessoa que diz, que fala sobre experiências xamânicas, que falou assim: onde eu posso ir que tenha... Era uma coisa assim, precisa ter natureza de qualquer jeito. Vão no Parque do Ibirapuera e diz que os próprios espíritos naturais já são muito loucos e muito mexidos no Ibirapuera. Sim. E ela doente descreve... Com celular, outro tipo, fumando maconha, tipo isso, filha da puta, cachimbinho de... Inclusive, a pessoa fala também, parece que é comido, é meio podre. A descrição é muito parecida com o que você fez do espírito da Tibiriçá. Isso que vocês estão falando, né, é uma percepção comum entre qualquer um que pratique técnicas de xamanismo no ambiente urbano. E essa foi aquela... Lembra que eu estava falando aqui da linha do tempo do xamanismo urbano na literatura? Essa foi a primeira percepção que o Stephen Mace teve lá, de espíritos. Caralho, do lugar, eu não sabia. Relacionados à cidade e como lidar com eles. A técnica do Stephen Mace eu acho meio escrota, que é aprisionar e chantagear esses espíritos. Nossa, que relação saudável. É um rolê bem urbano. É disfuncional, né? É, Ah, é um bom método pra você querer um videogame, né, cara? Não vou dizer que não funciona. Eu aposto que tem mais isso do que conversa. Então, imagina, aprisionar o espírito do Tibiriçá. Vai dar certinho, né? Aí, tá vendo? Vai dar muito certo. Foi em cima desse conceito que o Phil Hine bebeu pra começar a desenvolver o conceito do xamanismo urbano. Pô, eu fiquei muito feliz com isso, assim, porque tem uma galera que entendeu. Eu acho que a aparência que tem é que tem alguns espíritos que entenderam o que rolou, que mudou, sabe? Que se adaptaram, porque não deixa de ser natural. O processo é um processo natural, né? Porque é o seguinte, por exemplo, animais se adaptaram. Por exemplo, o rato se adaptou. O pombo se adaptou. Você não precisa ficar pedindo pra fazendo reserva natural para o crescimento de pombos. Não, o lobo se adaptou. Virou o cachorro só o pó da rua aí. E cachorrinho amarelo. E o segundo que eu vi recentemente foi quase no mesmo lugar. Não foi chegando lá no alto. Foi no caminho pra onde eu vi o primeiro. Eu tava dirigindo. E esse foi com a visão da mente, assim. Eu falei, pô, eu preciso visitar esse lugar pra ver. E a impressão que eu tive... Você tava dirigindo? Você fechou o olho pra entrar na visão da mente? Jamais. Nem fudendo. A Tibiriçá fechar o olho? Você espirra de olho aberto no Tibiriçá, então. Tá maluco? E eu... Tesouro, salto pra trás. Você pisca com o olho só aberto, que seja. E eu virando assim, eu fui reto, passei. E eu tive a impressão muito clara, assim, de ver. Muito doido isso. Que era... Parecia uma colina. Imagina uma colina. Uma colina assim. Ok, estamos imaginando a colina. Uma colina. Andando com patinhas. Mas eu não consegui ver todas as patinhas, mas parecia uma patinha andando. E atravessando a pista de um lado, que vem de uma montanha. Que inclusive tem uma caverna lá muito louca. Vai da montanha, atravessando pro outro lado, onde tem mais montanha. Ela tava tipo atravessando um lado pro outro. E parece que percebeu. Sabe quando vira pra você e faz... Uma zoiada assim pro lado. Cara, isso é muito Estúdio Ghibli. Então, aí eu olhei assim. Eu olhei ali e falei, foda-se. Tenho que chegar num determinado lugar e seguir. Mas eu achei muito engraçado porque esse parecia algo mais natural e não tava decomposto, feito de resto, não sei porquê. Esse tava melhorzinho. Provavelmente porque era móvel. Que eu gosto da Tibiriçá, cara. Eu fiz muito processo contemplativo. Eu dirigia às vezes, saia às 4 da manhã e voltava uma meio-dia, uma da tarde, assim, de final de semana. Eu fazia Tibiriçá porque eu dava aula em Mogi das Cruzes. Então, essa rotina de sair umas 4 e pouco da manhã e fazer Tibiriçá, aí eu chegava em Mogi, dava aula e voltava, eu normalmente tinha um processo contemplativo atrás de algum caminhão. Então, eu não sei qual é esse espírito de estrada, mas me ajudou muito. Então, eu acho sempre. Uns anos atrás. Espírito contemplativo e também... E se você tentar desviar do caminhão, você pode ter uma outra experiência de quase morte, né? Você paga o sacrifício. O espírito te contempla. Do outro lado. Nessa linha, eu já vi o espírito da Castelo Branco. Como que é? É como se fosse um olho de Sauron. Faz sentido. Porém, mais verde. É um negócio esquisito. E você tava dirigindo quando você contemplou? Sim. Eu tava dentro desse carro na hora que você contemplou acho isso? Que não. Bom saber. Então, e é muito louco. E tem uma outra parada pra citar aqui, a Mariana do Calém, né? Que uma conversinha que eu tava com ela assim e tal, ela fez um trampo muito louco que ela expôs na Itália. Foi na Itália. Foi na Itália. Que ela expôs na Itália. Que olha o trampo da mina. Ela foi num canto da Itália, fez uma projeção astral em pontos turísticos e ela retratou em obra de arte aquilo que ela viu naquele local e depois ela cruzou com as paradas e tal. E é muito o parte do rolê xamânico. Eu e o Vinícius temos planos envolvendo coisas assim, inclusive. Um dia a gente volta nesse ponto. E é muito louco. Os locais. E aí também ela fez um trampo pra você acessar uma parada menos densa, né? Porque também tem essa. Tem hora que você consegue acessar uma coisa muito densa e tem hora que você acessa uma coisa mais leve, mais simples, né? Depende de como você tá vibrando, depende do que você tá se propondo e tal. Cara, você falou de Itália, desculpa, mas assim, a cidade que eu mais amo no mundo é Florença. Eu, tipo, conheci, me apaixonei por esse lugar, é encantador, não quero ser babaca, tá? Mas por que eu falo isso? Cara, tem uma energia. Bacana. Porque, e é muito dessa questão do urbano, assim, que é muito foda. E energia no aspecto holístico da coisa mesmo. Porque é um ponto de criadores e criativo, uma comunidade que tá lá há séculos, do mesmo jeito, se desenvolvendo com uma velocidade que é muito diferente de um centro urbano de São Paulo, de outros países, cidades que eu já fui. Tem uma energia naquele lugar que eu não consigo explicar, cara. Tem muito dessa parada mesmo, parece ser elementais de cidade, cara. Eu não duvido, velho, porque ali é uma cidade antiga que já tem trampo com isso há muito tempo, né, mano? São locais que tem um certo equilíbrio que você tenta desenvolver sustentável, você tenta um desenvolvimento bacana. Tudo isso ajuda também no Genius Lock, né? Essa história do Genius Lock me lembra também, aí eu vou puxar o RPG aqui de volta. Tem um termo que quando eu vi a primeira vez foi no Lobisomem, que era um pessoal que fez muita pesquisa pra... Lobisomem é uma boa referência pra quem quer do xamanismo. Fez muita pesquisa, o pessoal do World of Darkness não inventou tudo, do nada. Primeira vez que eu ouvi falar de Genius Lock foi quando eles falavam do pai da cidade, que seria o espírito que representava aquela cidade. Algumas cidades teriam isso porque elas estavam lá há tempo o suficiente e tinham passado por experiências o suficiente, acontecimentos o suficiente, que se desenvolvia uma certa consciência. Uma certa consciência daquela cidade. E eu me lembro, assim, que ele falava assim, a maioria dos gênios Locke, havia um gênios Locke que eram masculinos, femininos, dependia da cidade e tal. Eu sempre parei pra pensar assim, São Paulo deve ter um. São Paulo deve ter um bicho de cabeça, né? Rio de Janeiro deve ter, até mais do que São Paulo. Medo esses que lugares seria. São tão enormes que eu acho que não tem um só. Sim, não deve ter um só. Mas era uma simplificação pro negócio. Porque você consegue pensar num, pelo menos, um arquétipo de o que é São Paulo, o que é Rio de Janeiro. É mutável? É mutante? Sim. Mas me parece muito que tá ali presente. Ou aqui presente, não sei. Esses espíritos da cidade serem putrefatos ou todos deformados e tal, tem tudo a ver com o lobisomem apocalipse. É, principalmente na visão ali da Wyrm, não sei nem se fala assim, eu sempre falei assim, que mostra ali a decadência da cidade, a questão da destruição da natureza e tal. Já os roedores de ossos, eles que há uma tribo das 13 tribos, que é a que mais se adaptou à cidade, que são os mendigos, os trabalhadores pé no chão e tal, eles começaram a descobrir que até entre esses espíritos deturpados pela sociedade e tal, existem espíritos bons, espíritos mais simples. Então eles se conectam com coisas do tipo. Eu já tive várias experiências assim. Conheço amigos que têm experiência com espírito da barata ou espírito do lixo reciclável. Tem umas coisas malucas assim que dá pra brincar. Tato, a gente quer ouvir a sua experiência. A minha experiência começou por conta de uma ex-namorada. E pra ir pra essa ex-namorada, eu tinha que pegar o B21. O caminho aqui de carro demorava 5 minutos, eu chegava a demorar 2 horas de busão. Ah, era bem gostoso o rolê. Mas aí a família dela tinha um espaço, onde a mãe dela, principalmente, tinha essas práticas, né? Meio mágicas, meio xamânicas, e misturavam a parada. Eles se diziam como xamanistas, né? Mas, como eu falei, tinha bastante de fraternidade branca na história e traziam outros elementos, assim, misturavam bastante, mas acho que a coisa, toda a prática meditativa, ritualística ali dentro, funcionava de um jeito muito maluco, porque dentro da própria estrutura do espaço onde eram feitos os rituais, etc, era um salão, assim, você entrava na rua, né, atravessava um portão, tava num salãozinho, onde a galera se encontrava e fazia umas práticas, etc, uma escada onde você subia e ia pra casa, de fato, onde elas moravam, e atrás da escada tinha uma portinha que você pegava um túnel pra ir pra casa de trás, que era do resto da família. Mas a parada mais maluca, então assim, até energeticamente, porque tinha a porta da rua conectando com uma escada e com um túnel, e de um lado da parede eram essas práticas, e do outro lado da parede era um açougue. Então, era um vórtex que eu não consigo explicar pra vocês a maluquice. Literalmente, era uma parada do tipo, pelo menos nas experiências que eu troquei lá, experiências que eu tive de prática xamanista com essa galera, eles usavam muito elementos materiais, assim. Porque a força da matéria é muito grande e a gente tem a tendência, em estudos mais holísticos, de ver o lado mais espiritual da parada, mais, como é que se fala? Etéreo, né? Uhum. E o trabalho, a maior parte das vezes lá, era muito mais material e até energia que se sentia dentro do processo, era muito mais densa. Tem gente que sente, tem gente que não sente, mas dentro da galera que sente mais, a conversa é que era uma parada muito mais densa, assim. E não era pesada, não era aquela parada do tipo, putz, entrei na casa de tal pessoa e eu precisei tomar um banho de sal grosso. Era uma parada, assim, densa mesmo. Principal atividade deles, meio que tinha alguma rotina de ritualística que era feita, dependendo do dia, era um processo que ia mais pra um xamanismo urbano, até trabalho com elementais, até trabalho com projeção com pedras, e dependendo do dia já era um trabalho mais meditativo, mais fraternidade branca, mais transmutação. Então dependia do dia da semana, era uma atividade diferente. E foi uma fase muito maluca pra mim. Devo dizer que as minhas experiências mais doidas, porque, sei lá, depois que o relacionamento virou sério, eu comecei a dormir lá e passar os finais de semana lá com a família dela, porra, etc. Eu dormia no sofá, né? Adolescência, eu dormia no sofá da casa, que ficava na sala, que ficava em cima do salão, assim, literalmente o sofá ficava em cima do salão, encostado na parede do açougue. Alguns podem chamar de sonhos, alguns podem chamar de viagem astral, cada um chama como quiser, mas foram sonhos ou viagens astrais, foram viagens muito malucas que eu tive naquela época. Devo dizer que até mesmo a as pessoas ali, dependendo da linha que você acredita, você pode até falar que naturalmente rolavam umas, entre aspas, incorporações de elementais malucos dentro da casa, que rolavam umas frases, umas conversas, assim, completamente desconexas do contexto da conversa. A galera tava conversando, alguém falava uma parada completamente fora de contexto, do tipo, chiclete, minhoca, borboleta, formiga, melancia. Mas é tipo podcast, né? Exatamente. E a conversa continuava normalmente, como se nada tivesse acontecido. As pessoas nem percebiam. Acho que por eu não ser daquele ambiente, ou eu não estava acostumado, numa visão mais cética, eu não estava acostumado com aquela dinâmica familiar, né? Ou a parada lá era realmente muito louca. A mãe, barra líder ali da atividade, da família, descrevia que, bem do lado ali da parede onde normalmente eu dormia, que tinha, tipo, um portal da onde aconteciam coisas malucas. E eu vi coisas malucas acontecendo ali, desde o mais básico, cair um livro, sabe? Do tipo, do nada. Ou tá todo mundo na mesa de jantar e a mãe do nada falou assim, nossa, alguém abriu o portal. E aí eu olhava pro lado, tinha um incenso aceso com a fumacinha, sabe? Do incenso pra cima. E ela olhava e falou, fechou. E aí a fumacinha fazia fu. E mexia, sabe? E até mesmo do tipo, um dia o gato sumiu atrás da estante e nunca mais voltou. Literalmente passou pelo portal e não voltou mais. Rapaz. É. Ou é isso, ou você tava no filme do Jordan Peele, eu né? Eu não sei, cara. É um dos dois. Coisas olha, malucas caralho. Aconteceram tinha, naquele tinha lugar. Tinha alguém vendendo churrasquinho. Acho que talvez... Não, eu acredito que é um gato, né? É gato, um gato, então. É um gato. Teve uma vez que eu tava arrumando o meu Astral Place aqui, que tava meio largado, né? Fazia tempo que eu não ia lá. Falei, vou arrumar essa porra. As plantas cresciam. O tempo astral... Sujeira. Não, tava uma baderna, assim, tava tudo largado. Tinha uma galera que tava morando lá já, inclusive, que eu vou deixar lá. É o MST Astral. Tinha um MST Astral. De conselho. Tudo bem, eu vou deixar lá numa boa. Tinha o Guilherme Boulos ali. Aquela foto dele pegando fogo no fundo, tá ligado? Enfim, eu cheguei lá, por tinha... Por favor, arte dos fãs. Tinha uma galerinha. Mas tudo bem, deixei lá, tudo bem. Oi, tudo... continua. Aí eu tô parado assim numa boa, dando uma ordem, aparece a Zora. A minha gata passa assim, ó. E eu, oxe, foda-se, continua. Ah, mas é isso, o gato não pede permissão pra ir pra lugar nenhum. Tá certo, mas eu achei engraçado na hora. Falei, e participa, né? É um bicho que participa. Eu já falei isso várias vezes aqui no Magicando. Quando eu faço as coisas, as bichas participam, velho. Fica parado. Se delimita espaço mágico, não sai. A Zora é parece que realmente fechou. A porta e não sai. Não, a Zora é completamente retardada. Se eu tô meditando, ela sobe na minha cabeça. Vamos ela ver se você tá concentrado mesmo. Ajudando. Então, eu não sei. Na sua está... evolução. Eu não ela medito mais. A ter brilho. Eu não medito mais sentado, tipo, pose mesmo, asana paradinha assim, porque ela realmente, ela sobe ela e ela quer ficar aqui, ela quer ficar na cabeça. Aí é lógico, ela quer. Tá quentinho, ela tá não, ela quer o filé mignon, vamos né, ver. Da meditação. Vamos ver se vai abrir essa coroa com eu aqui. Vamos ver se abre essa coroa. Você coloca ele no colo, fica no Kundalini, porra! Batendo em você. Mas na hora dos ritos, realmente, ela ou desaparece ou eles respeitam o espaço, né? Nunca vi ela derrubando uma vela, por exemplo. Animais é uma parada que tava muito presente ali e tava muito presente nas próprias atividades. Desde animais com que as pessoas conectavam dentro da sua energia e como se projetavam no plano astral e etc. Até mesmo a própria energia dos elementais que eram trazidos dentro das apresentações ou dentro de algum ritual específico. Precisa ter uma pergunta. Os animais que se trabalhavam... Assim, porque depende da linha de quem tava lá e da galera do dia, assim. Porque tinha um pessoal, por exemplo, que tinha uma parada mais urso, leão e tal. Mas, normalmente, não era uma parada muito objetiva de que animal, sabe? Mas uma energia animal, de fato. Não tinha uma nomenclatura. Como se tivesse uma divisão dentro da força da natureza, entendeu? Aí tem a força dos minerais, a força das plantas e a força dos animais. E são forças diferentes. E a maneira como você utiliza cada uma dessas forças se projeta de um jeito dependendo do trabalho que você precisa. Faz muito mais sentido do que você se dizer que o seu espírito animal é o grifo... É. Ninguém quer ter o espírito animal da codorna, né? Quem é que quer? Só o homem codorna. O espírito animal da codorna é o melhor, porque ele tem ovo de codorna e te deixa potente mais da vida. Estimando o espírito. E tem o homem codorna, que é a versão híbrida. Se for o espírito da codorna com o espírito do amendoim, rapaz... Rapaz, junto com a catuaba. Pronto. Nossa senhora. Mas era uma coisa muito mais neutra. Porque dependendo do tipo de atividade que você precisava, essa energia animal se transformava no que você precisa. Então, por exemplo, poxa, eu quero invocar essa energia animal pra eu poder ver coisas que eu não estou vendo. Faz legal. Aí isso é um tipo de atividade. Legal. Eu quero invocar, você pode invocar... Aí o animal se apresentava pra você. Ó, sou eu que vou te ajudar. E uma parada muito intuitiva. Por isso que eu acho que no começo eu acabei falando muito de intuitivo, porque existiam, pelo menos na prática que eu vivenciei, tá? Existiam algumas regras, tem um aprendizado básico, e a partir desse momento, pelo menos lá dentro, da onde eu participei, era muito intuitivo. Então, do tipo, ah, beleza, a gente vai trabalhar com pedra, como que você se sente em relação a isso? Que uso vai ter pra você isso daqui? E aí, a partir do momento, de um jeito muito intuitivo, a pessoa se conectava com aquele elemento, carregava consigo. Então, por exemplo, até hoje, eu tenho algumas práticas daquela época que eu trago pro meu dia a dia, não com tanta frequência, acho que de um jeito muito experimental, como a gente tava conversando até antes da gravação, mas, por exemplo, dependendo da atividade que eu preciso, eu tenho uma pedra que funciona como um banimento. Então, se eu tô com essa pedra dentro do meu bolso, ela está cumprindo a função, e ela tem até mesmo uma função de lembrança que fica na sua cabeça o tempo todo. Porque como ela tá no bolso, ela tá pressionando a sua perna. Você sente a pedra pressionando você o dia inteiro, então você tem a sensação do estou protegido. É o elemento do desconforto. Eu estou o dia inteiro protegido porque eu estou o dia inteiro sabendo que essa pedra está aqui. Ou até mesmo utilizando erva, então você pode usar a planta para a mesma função. É muito curioso a maneira como isso era praticado lá dentro, porque a partir do momento que você entendia as regras básicas do jogo, você, de uma forma meio intuitiva, desenvolvia o seu próprio sistema utilizando esses elementos. Louco. Não, achei do caralho, velho. Eu acho que é bem isso aí mesmo. Que legal. Muito legal um relato. Muito obrigada. Que isso, é um prazer. E a sensação? Você falou que o sofá, a mãe da ex-namorada, falava que o sofá ficava encostado ali no portal. Sentia um ventinho no bumbum, às vezes? Dormindo, tipo alguém batendo a porta. Pof. Eu não durmo mais de porta fechada. Eu posso responder isso. Tá. Eu não durmo mais de porta fechada. Tiveram algumas situações que aconteceram naquele sofá que desconectaram, assim, e que eu não consigo ter uma explicação lógica pra ela. É, apesar de hoje eu ser uma pessoa muito mais cética do que eu já fui no meu passado, tinha uma história muito maluca que aconteceu, que essa tudo bem, já foi resolvida, tá todo mundo de boas, ninguém se odeia, mas que naquela época, eu tava namorando uma menina que morava lá, né, óbvio, e a gente decidiu fazer uma noitezinha entre os amigos, etc, adolescentes, bacanal. Não bebam. Não era bacanal, não, era do tipo, realmente, eu literalmente fiz um jantar pra galera, pra um grupo pequeno de amigos. O problema é que eu fui fazer um estrogonofe e eu gosto de colocar conhaque no estrogonofe, e aí o conhaque a gente dava um gole, colocava um gole, e assim foi indo, e a galera começou a misturar com coisas. Frango com uísque, né? Você pega frango, bebe coloca whisky. No forno, bebe um uísque. Bebe mais um uísque. Você não sabia, mas você tava preparando o estrogonofe, e o estrogonofe tava preparando você. Exatamente, tava cozinhando no álcool. Nada mais xamânico. Ficar muito bom. Mas vou te falar que tem um outro uso pra energia e ferramentas utilizando não necessariamente álcool, mas líquido, né? Água, suco, chá. Existem aplicações disso dependendo da linha como você trabalha, mas já vi isso também. Mas a gente tava bebendo muito num jeito relaxado. A mãe da menina passou e falou assim: gente, cuidado pra vocês beberem hoje, porque aqui vocês estão num vórtice. Tipo, tudo que vocês vão beber aqui, cara, é tipo beber em avião, sabe? Pode dar ruim, cara. Né? Pode potencializar. Uma cerveja fica doido. Tudo bem, vamos misturar energético com groselha, com bombeirinho, com não sei o que lá, cachaça e conhaque. E todo mundo deu PT. A parada foi que todo mundo deu PT. O jovem não pensa no futuro. É isso. E na hora que todo mundo deu PT, foi uma das duas vezes que eu bebi até vomitar, assim. Aprendizado da adolescência. Você bebe, passa mal, aprende e aí você decide se você quer fazer isso de novo ou não depois. Eu fiz só mais uma vez, aprendi a lição. Mas dentro dessa experiência, eu apaguei no sofá e a partir desse momento eu tenho flashes de memória onde eu não estava no sofá. Memória é PowerPoint. E aí eu vi cenas acontecendo. Você então... abre o olho, teto. Corta. Você abre o olho, estou no astral. Corta. Corta, você abre o olho, está abraçado com o vaso sanitário. Eu estava no jardim atrás desse túnel que eu falei. Depois eu estava no túnel, aí eu estava no salão, eu vi a parede e vi a energia do açougue do lado e vi o vórtex. Subi a escada, passei por uma esfinge, entrei na sala e dei de cara com a minha namorada, meu corpo jogado no sofá, minha namorada descendo do andar superior com um amigo meu, e ela estava passando mal, ele estava ajudando ela entrou no banho, um amigo meu ajudou ela. Na hora que ele saiu, outro amigo encontrou ela. Ele também tava muito bêbado. Os dois foram pro quarto e se beijaram. E eu vi isso em flashes. E aí eu falei, eu devo estar muito louco nessa história, cara. E eu fiquei, sei lá, uns 6 meses. Aonde, tipo, na segunda semana eu já tinha certeza que aquilo tinha acontecido. Mas eu tinha como ter visto essa parada. Eu posso ter, sei lá, estar inconsciente, estar ouvindo tudo. E, sei lá, numa visão cética, a minha cabeça reconstruiu o que aconteceu. Você é muito cético, tá? Todo mundo gosta de pensar cético, não. Reconstruiu bem. Mas eu vi com detalhes as cenas que aconteceram. Era só perguntar pra Esfinge. Mano, você tá vendo a mesma coisa que eu, mano? Mas aquela cutucadinha. A Esfinge, bro. Aí, cuzão, vai fazer se o quê? Se fudeu, velho. Vai fazer o quê? E em 2 semanas, a minha namorada chegou em mim e falou, cara, preciso te contar um negócio que aconteceu. Na hora que ela falou, eu falei, eu já sei. Ela falou, quem te contou? Eu falei, eu vi e contei pra ela a parada. Ela surtou, aí ela literalmente teve um pã. E travou, e depois eu conversei com a mãe dela, e a mãe dela falou. E foi naquela época que eu me conectei ao tarô, assim, porque foi no mesmo período que eu falei assim, eu vou jogar tarô, e aí a mãe dela deu pra mim o tarô. E, sei lá, 6 meses depois, meu amigo criou coragem, a gente tava na sala, assim, sei lá, tocando violão, e ele falou, velho, preciso contar uma coisa. E eu falei, já tô sabendo, velho, tá de boas. E a gente se acertou, do tipo, velho, tá todo mundo bêbado, acontece. Bem, né? Vocês continuaram se pegando? Não, então tá de boas, o namoro já tá indo pro saco mesmo, tá tudo bem. Deu certo no namoro. Sabe aquele namoro de adolescência assumindo. De termina e começa? Adolescência, cara. Isso não é namoro, né? Vamos falar real. Você é adolescente. Você não tá namorando. Justamente por ser adolescente, você tinha toda a possibilidade de criar uma tempestade no copo. É, sim. Mas foda-se. Foi adolescente. Inclusive, eu só gostaria de aproveitar esse momento e criar um parênteses aqui. Se você é adolescente, você está errado. Isso. Não importa a situação. Não importa. Daqui a 10 anos, você vai perceber o erro e você vai me agradecer. É. Nossa. Mas provavelmente, talvez, não esteja nem vivo. Ah, já posso aproveitar e dar outra dica pro adolescente que tá ouvindo? Por favor. Velho, todo mundo te avisou da puberdade. Mas a puberdade dos 30 é a pior. Fica de olho aberto. Valeu. Acontece. Então, eu acho que, assim, essas são algumas histórias que eu vivenciei na parada, assim. Eu tô nela. A puberdade dos 30. Relaxa. Sinto de contar. Vai passar. Daqui a 2 anos, o Kelly vai estar de terno e gravata, cabelo curtinho, numa grande empresa, né? CEO daqueles doidão. Então, no final das contas, eu acho que muito do processo xamanístico, através da experiência que eu vivenciei, eu trouxe vários desses elementos pra mim, e acho que essa visão até enriqueceu o meu indivíduo, né, a minha persona, mas, por exemplo, eu não trouxe o dreadlock nem o artesanato. Às vezes, final de semana, artesanato eu faço. É, não, eu ia falar do artesanato. Eu faço artesanato. Eu faço. E tem uma outra parada que eu acho que é legal, cara, que você trouxe coisa do outro lado, né? Dessas experiências todas, você trouxe algo de lá. É, eu acho que eu me conectei mais rápido do que eu imaginava. Hoje, eu vivi muitos anos com um aspecto mais urbano ainda. Mas dentro do meu histórico, da minha construção, a minha avó me trazia muitos elementos do campo, da floresta. Eu cresci dentro da casa da minha avó, vivenciando isso. Depois eu vivi alguns anos em atividade escoteira, passando no mato, acampando, com essa tipo de interação com a floresta. E esse meio que foi meio que um ponto de intersecção, esse momento da minha vida. Onde tinha a floresta, o mato, a natureza, e tinha um ponto muito urbano de, tipo, de usar um açougue pra fazer um vórtex de energia, que é uma parada que é muito maluca, sabe? O sangue tá pago, né? Depois disso eu assumi muito o meu lado urbano, e é curioso que agora, hoje, nesse exato instante da minha vida, dos últimos 2 anos pra cá, eu acho que eu tô encontrando um equilíbrio um pouco entre o quanto eu gosto da cidade e da praticidade da cidade, etc, e ao mesmo tempo consigo enxergar os valores da floresta, do campo, da natureza. Que te compõe, né? Dentro de um processo interno, tá? Não tô falando da qualidade de vida de poder pedir um Uber, não. Não é disso que eu tô dizendo aqui. Mas eu acho que essa experiência me enriqueceu bastante. Por isso que quando eu acho que a gente fala de xamanismo urbano, essa é a minha leitura, através dessa experiência, dessa mescla de elementos de um lado e do outro da história. Não, achei do caralho, mano. Queria fazer uma observação. Pouquíssimos dias atrás, uma ouvinte entrou em contato comigo e falou, começou a conversar comigo e tal, falando assim, poxa, eu achava que o meu rolê era da bruxaria, agora eu tô achando que eu sou mais do xamanismo. Mas sabe, eu sou muito piá de prédio. Eu adoro essa expressão, piá de prédio. Ela explica tão bem, né? Sim, ela fala assim, eu sou muito criada no tapete. Tipo, eu não tenho background, nem vô e vó que morava no interior, eu nunca tive, meus pais são super cria de cidade. E ela falou assim, poxa, eu fico me questionando porque porque na minha vida não faz nenhum sentido a bruxaria e o xamanismo. Eu falei, pera. Calma lá, né? Pera. E eu apenas acho que... pare. Exatamente. E eu acho que o que vocês contaram hoje, principalmente a tua experiência, Tato, diz muito desse lance de você trabalha com os espíritos de onde você está, cara. A partir do momento que você, né, a visão que você tava explicando, né, Vinícius, no começo, de que tudo tem um espírito, tudo tem uma força, você pode trabalhar com isso estando no meio da Praça da Sé. Deixa eu levantar uma parada assim que... Por favor, não fique parada no meio da Praça da Sé. Não, você vai ser exorcizado. Eu não recomendo começar na Praça da Sé também, gente. Peraí. Nem tente invocar o espírito da Sé também. Nossa, deve ser... caralho, já pensou o espírito da Catedral da Sé? Não. Apenas não. Inclusive, o centro de rolê da Catedral da Sé, você pode até fazer uns trancos, mas é um pouco mais difícil, porque o centro de eixo espiritual dela não tá em cima, é embaixo. É embaixo. Total. É bizarro. Tem uma parada muito louca, eu acho que é importante. A gente tá pensando floresta, a gente tá pensando floresta material. Sim, a floresta material, ela é importante pra caralho e tal. Obviamente, se você puder ter contato com o mato, vá ter contato, aprenda o mínimo de sobrevivência no mato, coisa e tal. Será muito útil pro dia Z. Sim. É uma coisa bacana pra você ter, saiba o que você pode comer, o que você não pode, tudo plantas, que você puder. Legal. Tem algumas em casa. Isso é bacana pra caralho. Tem algumas em casa, cuida a plantinha, conversa com ela. Estoque comida. Caralho, já tá escalonando de um jeito. Mas enfim, faça essas coisas. Agora, não pode esquecer que existe um ambiente também que a gente tá discutindo, que ela é a floresta num âmbito mental, num âmbito de ideia. Que o que que é? Ela é um ambiente que ela é inóspita, floresta nenhuma. É, ai meu Deus, vem cá, deita aqui. Simbolicamente, né? É, simbolicamente falando, porra, floresta negra alemã, tá ligado? O bagulho que é comer você vivo, saca? Ah, é, quando a gente tá falando de tá floresta... Tá falando do bolo da floresta? Porra, os dois são uma delícia. É, a gente tá falando da floresta como um ambiente inóspito, um ambiente que você tá exposto a riscos e perigos, um ambiente que você precisa respeitá-lo, em alguns momentos dominá-lo, em alguns momentos aceitar que você é mais fraco que ela e deixar ser subjugado. Existe uma série de coisas na floresta como ideia, que é isso que o xamanismo trabalha, e que se transporta pra cidade numa boa. É, e existe um conceito do xamanismo urbano que é fundamental que o xamã, o praticante do xamanismo urbano, evite a todo custo fazer essas explorações exclusivamente no âmbito intelectual, psicológico, interior, etc, etc, etc. E parta, de fato, pra exploração dos locais de poder dentro da cidade. Porque esses locais existem e precisam ser explorados pra uma prática completa. Como é que chama aquele rolê maravilhoso que eu queria começar a fazer, que o ouvinte falou, tem a sua cara e eu realmente gostei. Tem um nome específico, que é visitar ruínas urbanas. Como é que chama? É um movimento que uma galera faz. Sei lá. É, você aí visita lugares abandonados. Um... Né? É um filme de terror assim, o pessoal pula muro de hospício. Mas eu posso falar uma coisa? A galera fica focada tanto no cemitério, no hospício. Não, é ruim. O açougue que você falou é um exemplo então, ótimo. Eu acho que ponto de ônibus, cara. Ponto de ônibus é uma parada fodida. Quanto de pessoas param naquele ponto ao mesmo tempo e que tá com uma realidade completamente diferente? E se você for ver, as pessoas no ponto de ônibus, elas estão quase num estado de gnose, que elas estão focadas no ônibus que tem que chegar, elas ainda estão carregadas com o pensamento e energia do tô trabalhando, elas não estão centradas em si, elas não estão prestando atenção nas pessoas à volta, elas estão focadas no ponto de ônibus e elas perdem a cabeça. Então, esse lance de exploração urbana se chama urbex. Quando você vai visitar e dar valor pra coisas que as pessoas que moram nas cidades não dão mais. Não só cemitério, tal, mas assim, sei lá, uma casa, por exemplo, aqui na rua tem aquela casa abandonada que eu sou louca pra entrar lá pra ver o que tem. Gato, tem gato. Muitos gatos, é. Quando eu estudei antropologia, tem uma ideia de antropologia do não lugar. O ponto de ônibus é um não lugar. É. Você nunca vai para um ponto de ônibus. O ponto de ônibus é o caminho de alguma coisa. Rodoviária, ponto de ônibus, aeroporto. São lugares em que a tua mente não tá naquele lugar. A tua mente tá funcionando num outro giro. Você tá indo, já tá no lugar que você tá indo. Ou se você tá vendo de onde você veio, tua cabeça tá funcionando no outro giro. E esses locais, ninguém vai pra ficar lá. Então, é tipo, energia... é de passagem, sempre. Como a energia é de passagem, é mais fácil você entrar nessa gnose aí que você tá falando. Parece que não tem nada pro hotel. E eu vou te falar, esse é o lugar que o xamã tem que estar sempre, assim. No ponto de ônibus. Não, não lugar. Porque a gente mesmo, quando a gente projetou uma parada... Esse é o Axis Mundi do xamã urbano, né? Exatamente, que é você... Eu e o Vinícius tem um plano muito doido aí, uma hora pra gente fazer e tal. E uma das coisas importantes é você se mover, tá ligado? A gente sempre fala isso, que é andar. É você sair à deriva, né? É você... a estrada deriva encruzilhada, o metrô, o trem, o ônibus, a sarjeta, a praça. Os locais de passagem são importantíssimos pra você acessar outros cantos. O elevador do prédio, que eu não vou pro elevador porque eu quero. Tudo isso é importante. Isso que a gente tá falando aqui, coletivamente, conversa muito com a ideia da psicogeografia e da teoria da deriva, como o Kellen falou. Esses temas são extremamente complexos, já que a gente vai perder 2 horas falando aqui. Então deixo a dica. Anticast 312. Escutem. Beijo, Ivan. Beijo, Ivan. Isso conversa pra caralho com o xamanismo urbano e eu fico surpreso de ninguém ter feito uma relação direta com isso até agora, pelo menos no âmbito da academia, por exemplo. Pau no cu da academia. Mas é a academia que estuda essa porra. Ninguém mais tá dando a menor importância pra psicogeografia, exceto a academia. Então acho que é relevante dar uma prestada de atenção nisso daí, que pode surgir alguma inspiração interessante. Isso conversa, por exemplo, com o trabalho que o Kelly tava falando, que a Mariana fez na Itália. E é uma ideia de você ressignificar os espaços urbanos através de uma reflexão, de uma prática mágica, seja lá o que for. A Ju tava falando de urbex? Urbex. O urbex, tipo, você dá um valor a lugares que não se dá mais dentro da cidade. É primeiro uma exploração. Por visita, né? Então, em vez de você ir para o cemitério ou para a Praça da Sé, tem lugares mais simples e mais first level, né? Primeiro nível. Você, magão, primeiro nível, amigo. Você não vai para a Praça da Sé. Mas tem coisas perto da sua casa que às vezes você não vê. Você mora em apartamento? Se você mora em apartamento, vai no estacionamento do teu apartamento. Sim. Dá uma olhada qual é que é do estacionamento do teu apartamento. Pega a madrugada, dá uma descidinha lá, se tiver carro, dá uma sentadinha no canto. Ouve o lugar, vê qual é, você tá no submundo do rolê, você tá no coração da cidade. Vai no estacionamento, principalmente se você não tiver carro, que é um lugar que você nunca vai. Perfeito. Senta lá e fica, não entra dentro do carro, tá? Fica do lado de fora, se você tiver carro. Encosta num pilar, cara. Encosta num pilar. Vê lá, vê qual é que é. Porque assim, é suficientemente seguro pra você não fazer bosta, suficientemente fora da tua zona de conforto pra você notar olhares diferentes, assim, um bom começo. E acho que só chegar, olhar, escutar e ter, tipo, 5 minutos de silêncio mesmo, de entender o ambiente e meio que desconstruir ele, sabe? Entender as pessoas que passaram lá, qual era a vibe das pessoas, por que, que as pessoas passaram por lá. Porque a própria função do estacionamento, pelo menos pela minha experiência, eu conectaria com uma parada que é extremamente material, sabe? Você tá colocando o carro lá e ele tem uma função só de guardar esse carro, e dentro do carro às vezes tem os bens, ou até o próprio carro é um dos bens mais valiosos que as pessoas têm e que dentro da cidade a gente coloca muito valor dentro dele. E ao mesmo tempo é uma arma, saca? É uma parada super perigosa e as pessoas normalmente chegam em casa extremamente cansadas do tipo, a energia do carro e desse ambiente pode, às vezes, de você se sentir lá, você pode entender como usar isso a seu favor, né? É, eu tenho curtos períodos de tempo na minha vida, eu sempre precisei ter carro, por motivo de trabalho e tal. E eu sempre tive uma relação um pouco xamânica com os carros que eu tive, no sentido de conversar com o espírito do carro mesmo. É, ele tinha um carro que tinha muito ciúme da gente e que era a Cristine, né? Ela, Cristine. A Cristine não gostava de mim. Não. Nem um pouco. A Cristine não gostava de mim. É muito eu sei bom. Como a história termina, hein? Cristine era... A Lívia ainda tá aqui e a Cristine não. Rapaz. Vixe, Cristine, não deixava. Teve um outro carro que depois que eu me separei dele, ele morreu. Ele caiu num valão, fiquei já sabendo. É. É muito triste. Ele muito não triste. Quis mais viver. Eu chorei depois da separação. Eu uso o caminho quando eu dirigia mais, né? Hoje eu não tenho mais essa necessidade. Eu gosto muito de carro, mas não tenho. Mas eu usava muito tempo, como eu falei mesmo mais no começo do programa, sozinho no carro, dentro de um processo meditativo e às vezes até de conversa mesmo. Saca? Do, tipo, se eu tava conversando comigo mesmo, com a entidade do carro, a entidade da rodovia de Tibiriçá, ou um mentor, ou sei lá, um saga, não importa o que você vê. Mas eu tinha um processo muito, às vezes, meditativo mesmo, de olhar pra minha própria vida e falar, pô, será que isso aqui tá certo? Será que aquilo lá tá errado? Você pode entender que eu tô conversando com o elemental do carro. Tem uma expressão em francês, né? Que é o espírito da escada. Quando você só tem aquela resposta que você queria ter dado por uma discussão, pra alguém que falou contigo, que você só tem depois. É esse o raciocínio também, né? Tipo, é o entre... Você coloca a cabeça pra funcionar e só ali você junta as peças. É, e aí pra você acabar o dia, você conversa com o espírito do chuveiro. O espírito do chuveiro é bom também, viu? Oxi. Esse cara é bacana, hein, velho? Ele te abraça, ele te ouve, ele te recebe bem. E não é a loira do banheiro, não confunda. Cara, o espírito do banheiro é um filho da puta. É mesmo? O teu não é legal? Nossa, é. Não, não, ele é, sabe por quê? Porque ele dá ideias geniais pra mim sempre quando eu tô tomando banho. Andrei, eu e vou eu te... perco. Eu vou te presentear com canetinha que escreve embaixo. Baixo d'água. Entendi. Beleza. O azulejo. E você é pode sério. Também sair, é sério. Né? É sério. Eu escrevo no box com o dedo e depois eu leio, porque a fumaça vai deixar. Mas dá pra apagar do azulejo? Dá. Olha a cara do Andrei que descobriu o mundo. Um novo mundo. Eu tava... Eu vi esse negócio numa matéria, não sei se foi nessa mesma que você viu, numa matéria do BuzzFeed, que é tipo coisas pra ajudar as pessoas que passam por processos criativos em lugares bosta. E aí tinha essa canetinha que escrevia eu no azulejo. Eu quero muito essa matéria. Eu vou procurar. BuzzFeed prestando várias coisas. Mas era lugares bosta o título? Não, não, não, não, não. Mas lugares difíceis da gente guardar as coisas. Não, do caralho, do caralho. Tem também um gravadorzinho, né? A prova d'água. Tem. Funciona como radinho pra você ouvir coisa do seu celular. Gente, pesquisa. Às vezes o seu próprio celular é a prova de respingo. Você consegue levar ele pro box, apoiar num lugar e deixar lá, ouvindo uma música, você pega ele. Se o seu celular não é, meu, mesmo que ele esteja protegido, o vapor é uma bosta, tá? Tô te falando agora como o cara da Rede Geek. Mas, honestamente, se ele tem IP68 e tal, tem uma proteçãozinha legal, você pode deixar ele ali acessível, uns respingo não vão fazer mal, não. Muito bom, muito bom. Oh, não acredito nisso, não. O seu celular é a prova d'água sim, pode tomar banho no chuveiro com ele. Acredite no seu potencial. Você descobre assim, você coloca ele na água. Se ele sair, ele é a prova d'água. Mas ele tem que sair sozinho? Não, não. Se ele sair sozinho, ele é mais do que a prova d'água. Ele é perigoso. Ele é um Transformer. É isso. De formato. Um Decepticon. Que merda. Vocês não me responderam se tem alguma técnica que seja só urbana. Prática. Prática. Uma prática que seja só urbana. Eu acho que são outras roupagens de técnicas que você aplica em qualquer lugar. Eu acho que é isso mesmo, porque é como eu citei lá no começo. Eu acho que é uma parada tão primal, usando a palavra que o Keller usou, que é tão primal, de certa forma, esse jeito singular de olhar através da lente, do prisma da vida urbana, sabe? É uma idiosincrasia dessa experiência primal do ser humano. A outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte: vou fazer minhas ferramentas com as coisas que eu vou achar na cidade. Eu tenho que achar a árvore que vai ter um carvalho em São Paulo. Eu tenho que achar aquele carvalho em São Paulo, porque a madeira é um carvalho que não sei o que, prerel. Eu acho que eu sei qual é a resposta, porque eu já vi o senhor Vinícius saindo depois de uma chuva pra ir catar madeira. Mas, diga aí. Eu acho que não tem nada a ver. Inclusive, a gente não precisa falar de xamanismo urbano. Se você for hoje, entre aspas, civilização já chegou em quase todas as comunidades, entre aspas, não civilizadas. Se você for ver, os xamãs de verdade que estão lá atuando no ambiente que não é urbano, esses caras pegam coisas que vêm da cidade e usam nas práticas deles. Uma boa. Hoje, século passado também. O xamã usa coisas que não necessariamente fazem parte do dia a dia dele. Ele usa coisas que ele acha que são pertinentes para fazer o que ele tem que fazer. Então ele pode achar uma coisa muito antiga. Então existem registros arqueológicos de pessoas, de xamãs, usando coisas que obviamente não são da área geográfica deles, nem do tempo em que eles viveram. Então, coisas que são tidas como preciosas, por exemplo. O xamã, existem lá relatos de xamãs na Suíça, usando coisas que vêm do Mediterrâneo. Coisas de séculos atrás. Assim como existem hoje, se você for numa tribo da Amazônia, vai ter um pajé fazendo uma pajelança com um shortinho da Adidas. Que todo mundo zoa e tal. Mas é totalmente normal, gente. Queria tanto chegar nesse ponto. Pare de ser babaca normal. E achar porque é índio. Ah, não pode ter celular, não pode ter roupa, tem que andar... Por favor, né? Vamos parar com essa merda. Qual é esse negócio de procurar as ferramentas? Então, faz parte do rolê xamânico você procurar coisas pra fazer o que você tem que fazer. Então, o Tato tava contando que ele sentiu um belo dia um chamado de que ele precisava fazer um cajado muito específico. Ele tem uma imagem mental muito clara de como tem que ser esse cajado e ele não tem hoje o material na mão dele pra fazer. Mas ele tá passando na rua. Mas se um dia ele tropeçar na madeira perfeita pra fazer esse cajado, ele vai lá, vai pegar e vai fazer. Não. E é isso. Um cachorrinho pode vir entregar pra você a sua varinha, isso. Né, Ju? Você pode usar uma loja de artesanato também. Eu tava falando pra eles que eu fiz isso semana passada. É uma quest, né? E assim, qual elemento eu quero? Eu quero isso, eu quero essa cor, eu quero esse material, eu quero esse acabamento. E tá sendo um processo. Eu tô utilizando um caminho extremamente urbano, tô indo numa loja que tem agregado tudo que eu quero. Eu não preciso caçar isso, mas eu preciso caçar ali dentro. Eu preciso fazer a jornada até chegar lá e de levar isso tudo de volta pra minha casa e trabalhar esse material. É. Qual é a diferença? Teve uma vez que eu precisava fazer um pentáculo, por exemplo, e eu decidi que eu não ia achar esse material na rua pra fazer. Então não adiantava eu dar mil rolês procurando coisa nas caçambas de lixo que não ia rolar. Então o que que eu fiz? Eu me despenquei pra uma loja de bricolagem que eu nunca tinha ido na vida e falei, é aqui que eu vou achar essa merda. Achou. Achei. Afinal, é pra isso que a loja tá lá também, né? Propositalmente, eu não fui pra uma loja conhecida. Você foi pra um lugar distinto. Pra um lugar estranho. É, concordo completamente, cara. Eu acho que, tipo, eu pego muita coisa da rua também. Inclusive, tem duas madeiras na casa do André até hoje lá. Deixei lá faz uns... Já rodou já, filho. Tá certo, uns já três meses. Não tem problema, não. Aquela foto que ele tá mostrando o pau? É, o pau do Keller. Era uma madeira que eu achei que ia fazer uma parada e depois a que eu peguei aqui já tinha sido utilizada pra isso. Ligue no post. Liga no post da foto. Então, tem essa coisa, cara, mas do que você precisa fazer. Se você precisa de algum item, você sente que você precisa de algum item, você simplesmente vai atrás. Eu quero só lembrar uma coisa. Perca um nojinho, tá? É uma outra parada que eu acho que ele é importante, assim, porque a gente tem às vezes uns nojinhos, né? Ah, eu tenho nojinho, achei uma pena. Ai, mas pomba é sujo. Você também é sujo. Então, né? Então, seu porco. É, foda. Então tem umas coisas assim que às vezes eu vejo a galera meio, ah... Mas eu acho que tem como você tá na hora. Depende, sim, do uso. Por exemplo, eu não era nojinho e hoje eu sou muito mais nojinho com as coisas e foda-se. Eu tô super de bem comigo. Perfeito. E com a vida. Mas existe um ponto que eu não consigo explicar que eu desconecto e falo, foda-se. Não existe o nojinho. É como meter a mão na terra. Não é sujo a terra. Sim. É, não é mais sujo trabalha... do que uma maçaneta. É. Do que o pilarzinho do ônibus. Que você... Isso, do que seu celular, cacete. O seu celular é mais imundo do que a pena do pombinho. Isso é papo de fantástico. Não é não. O pombo é mais sujo que o meu celular. Doutor, respeite, doutor Bactéria. Meu amigo doutor Bactéria, hein? Meu amigo doutor Bactéria. Cara, você lambe o celular no lambicu? Porra, velho. Qual é o seu problema? Que cloroforme é? Rapaz! Eu vou jogar esse microfone no chão. Escalou muito rápido. Aquele aplicativo que tinha, que era pro cara treinar sexo oral. Meu celular pra treinar sexo oral. Que ponto nós chegamos. O vídeo é maravilhoso. Eu acho que acabou o episódio. Acho que acabou o episódio. O André, ele já foi pra outro planeta. Ele falou, não quero mais. Ele entrou no Axis Mundi, né? O Axis Mundi do André é o gravação do Magicano. Exatamente. Tinha duas coisas que eu queria falar, mas não tive a menor oportunidade. Talvez seja bom você editar e colocar lá atrás. Posso? Pode. Tá bom. Tem duas outras coisas importantes aqui do xamanismo, principalmente do urbano, que são a possibilidade de você pegar o conhecimento interno que você adquire através dessas técnicas xamânicas, né, de divisão de mundo, de postura xamânica, por exemplo, e levar isso de alguma forma para a comunidade, né? Não manter isso internalizado. De você botar isso para fora. Isso pode ser feito através de processo criativo, de arte, de aula, contar histórias, fazer um podcast, de comunicar com as pessoas, de fazer um podcast, enfim. De dar um curso. Dar um curso. Manter isso dentro de você não faz parte da ideia do xamã, que é um cara que, acima de tudo, está servindo à comunidade. A outra coisa curiosa aqui, que eu acho que vale a pena ser citada, é que uma das funções do xamã é de mitógrafo. Lá no passado, remoto, ou em alguns lugares até hoje, o xamã é o cara que transmite cultura oral pro seu povo. Que porra de cultura oral você vai transmitir na cidade hoje? A ideia que a gente acha que foi o Grant Morrison que inventou de pop magic, de você usar coisas da cultura pop e trazer para o ambiente da magia, isso daí é uma coisa que o Phil Hine já falava lá em 86. Exato. Que ele inclusive usa o exemplo de Star Trek. O que é uma mitologia que hoje muita gente entende e sem você precisar ficar dando palestrinha? Star Trek. Trabalhe com arquétipos de coisas que as pessoas compreendam, né? Então se você tem a função de ser um mitógrafo e de contar histórias para as pessoas que expliquem para essas pessoas como as coisas funcionam, use uma linguagem que elas entendam. Isso é uma coisa exclusiva do xamanismo urbano. Talvez a pergunta que foi feita em algum ponto de... Ou será que... Existe alguma coisa que só o xamã urbano faz? É se apropriar de uma linguagem urbana, essencialmente. Eu vou mandar um beijo para dois xamãzão, então mitógrafo. Que é o Lã Mitocôndria e o Andrioli. Olha aí! Acabamos de descobrir que eles são dois xamãs. Lindos. E xamãs um podcaster. Tá aí, passando pra comunidade. E tem um outro detalhe que eu acho importante também, cara. Eu tô pra ver que todo mundo do rolê xamânico tem história pra contar. Pra caralho. A gente conta história toda hora. Tudo palestrinha. Tudo aí conta história. E toda história tem uma lição, tem uma coisa, tem uma parada. São épicas. São épicas. Não é historinha. Não é tipo, fui lá e caguei. Não, é sempre uma... E você sai de lá com uma lição. Fui cagar, saiu uma fumacinha. E você sai com uma lição. Falou comigo, eu tava ali agachado. Caralho, isso aí. É o gênio da lâmpada que saiu do buraco errado, cara. Rapaz. Exato. Eu tô pensando que devia estar muito frio, né? É. Que nem imaginei o cu fazendo um... Isso, que nem o bafinho ali. Fazendo bafinho. Bafinho do Ed Vedder em Black. É verdade. Okay. Gente, para com isso. Chega, gente. Acabou, né? Você que tem um cu parecido com o Ed Vedder, manda foto. Eu dei uma olhada no meu celular durante 2 minutos e quando eu voltei eu não fazia nada mais sentido. Tá na hora de acabar. Então. É, na hora de encerrar? Tá vendo? Esse negócio não era possessão demoníaca no meio da conversa, não. É só podcast acontecendo ao vivo. Gostaria de agradecer muitíssimo, então, a todos vocês que estão escutando aqui agora, que ninguém, porque a gente não tá transmitindo essa gravação hoje, a você que está escutando o podcast e essa mesa maravilhosa. Tato, meu querido, você quer deixar um jabá, deixar uma mensagem para os ouvintes, um conselho, não use drogas, lamba o cu do seu melhor amigo? Não, o conselho é não olhe para trás e acho que, de verdade, cara, vai lá, procura o Ultra Geek toda segunda-feira, delicinha no seu feed, é nosso poder xamânico, contando historinhas toda semana para você, saindo com uma bagagem um pouco maior. Dá uma olhada, sempre assuntos interessantes desenvolvidos com muito carinho e amor. O que eu gosto do Ultra Geek é que ele é de variedade de verdade. Uma hora vocês estão falando de celular, outra hora vocês estão falando de metalurgia e outra hora vocês chamam eu e o maluco do Kelly pra falar sobre magia do caos. É isso aí, cara. O Ultra Geek, muita gente acha engraçado isso, acha que o Ultra Geek é um podcast de tecnologia e não é. O Ultra Geek é um podcast de cultura, é um programa cult mesmo, é uma parada de, tipo, sociedade e cultura, e aí a gente foca em tecnologia no Update, que é o programa de quinta-feira, mas às vezes varia, As pessoas acabam confundindo um pouco a história, saca? E a parada do geek tá dentro do elemento de quem nós somos, de quem está produzindo conteúdo, sabe? Esse é o rolê da rede geek. Mas o Ultra Geek é o ponto ultra dessa chave, sociedade, cultura. Se você nunca ouviu, vai lá, ouve. Tem bastante assunto interessante pra você. Show de bola. E fica aqui a recomendação também, que se você tiver com medo, vergonha, ou, não sei se eu vou gostar, você escuta o episódio que eu tô com o Kelly lá, que foi de simpatia, do final de ano, né? Foi no último dia do ano passado, né? E o de Magia do Caos, né? E o de Magia do Caos que foi recente, procura lá a gente. É, a gente já tá com um formato novo, o de Magia do Caos já foi com um formato novo, de simpatia de final de ano ainda era com um formato antigo, mas tem várias coisas interessantes. Sim. Cola lá, tenho certeza. Se você acha que o tema, pelo título, não vai ser legal, é esse que você tem que ouvir. Sim, é muito louco isso. Eu tava escutando um dos primeiros, eu cheguei a falar com você isso, aquele tema lá do Caminho de Santiago. Caminho de Santiago. Eu falei, eu vou escutar porque acho que foi, inclusive, o primeiro ou um dos primeiros com o formato novo. Exatamente. Eu vou escutar justamente porque é um tipo de tema que eu não escuto. É, porque é muito católico, sei lá, é muito cristão pra mim, pro meu gosto. Aí eu escutei, cara, que história incrível do cara que, tipo, se sentiu compelido aí e tal. Muito foda, assim, é muito legal. É, tipo assim, pra quem escuta Magicando, tem muito dali que você aproveita, então, enfim. E você descobre, né? Você vai, acha que não vai dar certo e dá. E isso é uma das coisas mais legais do podcast. Você passa a gostar daquilo que você passou a conhecer. Isso é bacana. Então, leia os títulos dos programas toda segunda-feira, ouça os que você não acha que vai ser legal. Se você gostar, me avisa. Show de bola, show de bola. Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a todos que ficaram daqui. E aquilo. Acho que o bola de Praise the Sun pra todos vocês. Você trouxe só pra fazer isso. Eu só trouxe. Deixar aqui uma homenagem à instituição brasileira do vira-lata amarelo. Vira-lata caramelinho. Toda cidade, toda rua. É um vira-lata amarelo com focinho grisalho. É, magricelo, com aquele pelo ralo. Esse e é. Com cara de safado que se você demole ele vai roubar teu queijo. E que eu acho que é o seguinte, ele morre e outro substitui. Exatamente. É um título, é um posto. É um posto de trabalho ali.